Vai é não se preocupar com a burocracia e os altos valores envolvidos com a partida de alguém e ter a paz que você precisa naquele momento tão difícil. Com a Prev Mais, você tem toda a infraestrutura e amparo necessários, desde os primeiros acompanhamentos até o sepultamento ou cremação. Ligue 3025 5003. Prev Mais. De 24 a 29 de abril, tem ofertas em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus Aracaju. Óleo de soja Vitalive 900ml, 6,89. Feijão carioca baiano cores, 1 kg, 7,99. Fígado bovino, 1 kg, 9,90. Peito de frango lar, 1 kg, 10,29. Cerveja Bevassa Lager Lata, 350ml, 2,69. Tudo pro seu negócio e pra sua casa, Mix Mateus Aracaju. Somos um só coração. Beba com moderação. A Gilson Modas Collection continua com as melhores promoções em calçados masculino, feminino e infantil. Vai calçar o quê? As melhores marcas do Brasil, Via Marte, Piccadilly, Moleca, Beira Rio, Visano e muito mais. Conforto, qualidade e o menor preço da cidade, a Dilson Modas Collection. Calçadão Laranjeiras 343, Centro, Aracaju. Quer saber por que na hora de abastecer eu uso GNV, o gás natural veicular? Primeiro, porque é seguro. E segurança, meu amigo, não tem preço. Segundo, porque é o combustível de qualidade e alto desempenho. A gente roda mais com menos. E terceiro, porque o GNV é o combustível de baixíssima emissão de poluentes e causa menos impacto ambiental. Agora você já sabe, na hora de abastecer, vai de GNV, o combustível que a sua vida merece. Vai de Sergás. Ecoparque Timbó, turismo ecológico e de aventura. Leve sua família e amigos para conhecer o ecoparque mais natural de Sergipe. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Piscinas com água natural e cristalina. Cachoeira e ofurôs de hidromassagem. Toboágua, kamikaze, rampa deslizante, balde maluco, passeios de pedalinho e caiaque, tirolesas, pesca e pague e muito mais. Ecoparque Timbó, a 50 quilômetros de Aracaju, em Salgado, Sergipe. Jeep. Atenção, produtor rural! A loja Agrocamponês tem festival de preços na linha de defensivos agrícolas, irrigação, medicamentos veterinários, suplementos minerais, pet shop e materiais para piscina. Agrocamponês, na Avenida Oswaldo Aranha, 756, ou pelo televendas 3241-6200. Agrocamponês, onde o cliente vira freguês. Rádio Jornal FM, liderança absoluta em todas as pesquisas de audiência. Primeiro lugar no jornalismo, no futebol e na música. O tempo todo com você. Pelo rádio, na internet e nas redes sociais. Uma programação de qualidade oferecida aos ouvintes pela maior e melhor equipe do rádio do Nordeste. Melhor som, maior alcance e a mais completa programação com os maiores nomes do rádio. Fique ligado! Fique ligado! Denison Ventura, entrevista. Voltamos, são 16 horas e 11 minutos, já estou aqui no estúdio com o doutor Caio Frizeira para falarmos sobre empreendedorismo. Doutor Caio Frizeira conosco aqui já no estúdio, e óbvio que muito jovem que é, com essa visão extensa de mercado, eu lhe pergunto, por que você, dentre tantas formas de comércio, optou pela dermatologia? Optei pela dermatologia porque eu acho que as pessoas conseguem viver uma vida muito mais feliz, muito mais alegre, quando você se sente bem com a tua aparência, quando você se sente bem com a tua imagem. Eu costumo dizer que antes de você falar qualquer coisa, em qualquer lugar, é a sua imagem que chega primeiro. Então, dentro de uma visão de negócio, de uma visão de mercado, como isso é um desejo de muita gente, surge uma grande oportunidade de negócio no ramo da dermatologia, né? Eu perguntaria, Dr. Caio Frizeira, você já lidava com outras empresas também, isso, né? Relacionadas à saúde e a bem-estar. É o novo mercado? As pessoas estão começando do ponto de vista da estética, do ponto de vista de cuidar da saúde, né? E aí você enxergou esse filão no processo, né? E veio aí com a dermatologia, agora mais recentemente, mas antes você tinha e tem a TAIP. Me fala um pouco sobre essa visão. É, na verdade a gente não gosta de falar sobre isso porque é um passado bem delicado, certo, né, que foi o período de pandemia. Eu nem gosto mais de trazer isso em pauta hoje, tá, mas a gente deve considerar que foi um momento onde as pessoas olharam mais para si, né? Olharam mais para dentro, estiveram ali mais presentes dentro da própria aparência, e isso foi um agravante, né, que levou as pessoas a se cuidarem de uma forma muito mais precisa, tá? Começaram a se perceber, né? Começaram a se perceber, exatamente. Eu já vinha do ramo da fabricação de nutracêuticos, né, que são suplementos, e já vinha também da fabricação de cosméticos. Então essa sempre foi uma paixão para mim. A gente tem que considerar também que, apesar do mercado ele ser uma parte muito atrativa, tem aquilo que a gente carrega como propósito também, né? E tratar de aparência, tratar de beleza, levar as pessoas para um outro pilar de autoestima, sempre foi um propósito para mim. Então acaba que uma coisa vai carregando a outra, mas sempre dentro desses segmentos, com o objetivo de levar saúde, qualidade de vida, uma boa imagem aí para quem consome ou os nossos produtos físicos, né, ou até mesmo aí as nossas máquinas, o botox, o preenchimento, enfim, tudo que a gente oferece dentro do Grupo Pele. Você está agora com 26 anos? 26 anos. 26, está velho demais, né, Luciano? Está velho demais. 2.6. Mas, 2.6, mas a mentalidade, né, empresarial, a mentalidade humana, ela é muito madura, né? De onde vem esse amadurecimento? Enquanto um jovem na sua idade está, obviamente, sem desmerecer ninguém, né, está ainda meio sem saber o que fazer na carreira, perdido nos conceitos, você já há 3 ou 4 anos já montava a sua empresa, uma empresa produtiva, é uma empresa rentável. Agora já foi para mais uma empresa, não é? Como é que você se percebe dentro desse universo, com outros, inclusive, amigos que têm sua idade, talvez, e ainda estejam meio perdidos nas escolhas de trabalho, no que diz respeito ao futuro? Você sabe que eu sou muito direto, né? É. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, é sobre fome, cara. O quanto você tem de fome? O quanto você tem de desejo em olhar para o lado e falar assim, tá, os meus amigos estão todos aqui se preocupando sobre a festinha do final de semana, sobre a garotinha mais que a gente vai sair, a gente não vai sair, enfim. O quanto você consegue olhar para essas pessoas e falar o seguinte, olha, esse meu amigo, esse meu colega, esse meu grupinho aqui, no ritmo que ele está indo, ele vai ser levado para onde? Tá, ok, este caminho que essas pessoas estão seguindo, estão ligados com o que de fato eu quero para a minha vida? Não, eu quero ser grande. Se você perguntar para mim, o que que te fez começar a empreender? Cara, eu queria ter coisas que, infelizmente, a minha família não conseguia me promover, né? Me dar como disponibilidade ali dentro de uma idade que eu tenho como hoje, por exemplo. Mas aí tem um detalhe que é uma curva, né? Você falou, olha, eu gostaria de ter coisas que a minha família não conseguia me dar de imediato. Mas você, óbvio, não escolheu o caminho mais curto, porque empreender também pressupõe muitas responsabilidades, sim, né? Você tem contas a pagar, você tem funcionário, né? Você teve que aplicar o dinheiro começando e ampliando esse negócio. Você não escolheu o caminho mais curto, que seria, com todo respeito, tá? Tem um rosto bonito, tem um corpo bonito, pronto. Vou para a rede social agora e virar influencer. Nada contra, tudo bem? Para não vir os haters para cima de mim, dizendo, falou dos influencers. Não, acho necessário, acho que tem gente que faz um trabalho muito sério, né? Como toda área tem, mas nós temos hoje, todo mundo é influência no país, né? Você, só o quê? Influência, só o quê? Só influência. E você tem as características, jovialidade, inteligência, tem fala, e não escolheu o caminho mais curto. Você trabalha com comunicação, mas de uma maneira diferenciada. Você vai dizer às pessoas, você instiga as pessoas, você quer ensinar as pessoas a buscarem seus sonhos, né? Como é que você também se percebe nesse universo, escolher o caminho mais complexo, que é empreender e queimar a cabeça, porque não deve ser fácil? Olha, continuando com a tua narrativa de que nada é fácil, eu tenho para te dizer o seguinte, eu me preocupo muito com a percepção que as pessoas vão ter sobre mim. Tá. Contudo, nem sempre elas conseguem me bloquear sobre alguma coisa, dependendo da opinião que ela tenha por mim. Tá. Ok? Se você, você pode me falar uma coisa, eu posso concordar com você, seguir aquele seu exemplo trazer isso para dentro da minha vida, ou eu posso simplesmente ouvir você e descartar aquilo que de fato você está me falando. Tá. Mas isso não tem nada a ver com a percepção que você tem sobre mim a partir do primeiro momento que você me encontrou. Tá? Então, eu sempre gostei de ser visto. Gostava que, olha, eu quero que você... qual que é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando você ouve o nome Caio Frizeira? Eu não queria ser visto como, enfim, qualquer uma dessas profissões. Vamos adjetivar. Uhum. Ah, é mais um. Vamos, né? Não quero ser mais um, cara. É mais um. Ah, é mais um. É o que está tentando. Você não, tem essa exatamente, fome, né? Isso. Algo muito semelhante ao que disse o delegado André Davi. Você gosta de fazer o diferencial no processo. Exatamente. E isso vem também da minha história, né? O meu pai foi um cara que me estimulou demais, tá? E quando eu falo assim, ah, porque minha família não tinha a possibilidade de me dar aquilo que eu queria. Uhum. Mas graças a Deus que ele não me deu tudo que eu pedi para ele. Isso, porque com ele era o seguinte: ô pai, eu tô querendo soltar pipa com os meninos ali, cara. Eu tô precisando de um carretel de linha. Quanto que é o carretel de linha? Ah, é 10 reais. Ele falava, 10 reais. Então tá bom, que hora que você vai soltar pipa no sábado? Ah, pai, eu vou soltar pipa às 10 horas da manhã. Tá bom, então lava a carreta, 8 horas da manhã. Boa. Eu falava, pô, pai, mas era só a pipa que eu queria soltar. Ele, você não quer não? Eu vou dar pra Bruno. Bruno era meu melhor amigo que ia soltar pipa comigo. E você queria? Eu queria. Então você acabava. Então, olha o ambiente que ele já me colocava. Isso ele, olha, é bom. Você quer uma coisa. Pra você ter isso que de fato você tá querendo, você tem que fazer isso aqui. E tem um agravante. Se você não fizer, eu vou dar pro teu melhor amigo que tá do lado. As suas irmãs, que você realmente ama, uhum, né? Sim. Vejo como as redes sociais, elas são importantes, uhum, porque elas nos mostram muito, né? Uhum. Você passa parte dessa sua percepção, mesmo ainda sendo, quantos anos? 4, né? Uma tem 6 e outra tem 9 agora. Pronto. Elas já percebem isso também? Você já as estimula a ter esse tipo de comportamento? De que para ter é preciso fazer ou amolecer o coração? Não, não consigo. Na verdade, eu me mantenho em Aracaju por conta dos negócios, tá, mas eu também tenho, levo como uma missão da minha vida estimular isso nas minhas irmãs. Tanto é que ocorreu um fato nesse final de semana que me fez refletir bastante. As meninas já têm telefone, tá? Elas já têm celular. Há quem diga que é a melhor coisa do mundo, há quem diga que não é bom para as crianças. Cada um segue o seu conceito. E aí ela tem um grupinho com as amigas do condomínio, tá? E elas têm ali uma escolinha de mentira. Uma escolinha de mentira que elas montam dentro da salinha do condomínio. E aí ali dentro tem diferentes tipos de criança. E tem uma menina lá de dentro, uhum, que ela é a diretora do colégio. Ela quer, uhum, ser a diretora, ela quer ser a professora, ela quer ser a que tá da frente. E aí no banheiro eu ouvi minha irmã: olha, você tem que parar de falar da minha irmã. Tudo que você se refere a ela, você fica falando as coisas dela, ela fica triste se você ficar falando com isso. A Júlia defendendo a Valentina. A Júlia é mais velha. Tá. Você gostaria, se você tivesse uma irmã e alguém ficasse falando dela toda hora, você também iria defender. Aí isso aconteceu. Aí eu, escutando isso, eu deixei fluir a conversa, né? E aí, posteriormente, eu fui no quarto, essa conversa ainda se mantinha. E aí a menina que era professora do colégio falou o seguinte: ai, Júlia, você é falsa, você não é de verdade. Aí desligou na cara dela. E ela começou a chorar desesperada. Ai, Caio, que ela falou que eu sou falsa. Eu falei, ei, vai, quieta. Aí eu entro. Falei, olha, isso aí vai acontecer todo dia com você. Acostume-se. Ontem não foi fácil, hoje não vai ser fácil, amanhã não vai ser fácil. E talvez fique um pouquinho mais fácil quando você compreender que todos os dias serão difíceis. Perfeito isso. Todos os dias vão ser difíceis. Todo dia. E ela? Aí a hora se engole o choro. Ela quer que você chore. Engole o choro. Boa. Engole o choro. Ela está querendo que você chore. Aí ela, ah, mas eu queria ser a professora. Eu falei, você quer ser a professora? Tá, mas os alunos estão com quem? Ah, os alunos estão todos com ela. Então tá bom, vamos ali, vamos comprar uma caixa de bombom. Você vai chegar lá embaixo e vai falar que agora você tem uma escolinha também. E que todo mundo que vier para sua sala vai ganhar um bombom. Marketing, né? Tá entendendo? Então, assim, é isso que eu tento sempre estar estimulando nela. Quando você traz aí... Tem uma pergunta que está aqui rodando o meu cérebro, né? Quando você fala aí sobre a questão... O dia não vai ser tão fácil e ela tem que saber disso, né? E o que as pessoas querem é que, na verdade, ela chore. Eu pergunto, quem já o fez chorar? Olha, me fez chorar... Não precisa dizer quem. Não vou dizer. Eu digo a situação. Não, teve situações na qual eu me senti rebaixado. Teve situações na qual a sociedade dizia que eu seria uma coisa e eu não seria outra. Teve um rapaz, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei, que ele, numa empresa que eu vendia suplementos, inclusive, né, o mesmo segmento que eu trabalhei, numa empresa que vendia suplementos, e aí numa certa hora, eu debatendo sobre um conhecimento da parte da nutrição com esse rapaz, ele virou para mim e falou assim: olha, você, é por isso que você vai ser um profissional de... e você não vai ser ninguém, porque você não sabe o que você está falando, você não sabe se posicionar. Aí aquilo deu uma martelada, sim, sabe? Você olha assim, você fala... Eu preciso ouvir isso, né? Aí é que está. O meu negócio é o seguinte: toda vez que alguém fala uma coisa dessa comigo, eu falo assim: olha, eu vou te colocar na minha listinha aqui, eu vou te provar que o que você está falando está errado. Então todas as críticas que eu recebo... Né? Exatamente. Eu canalizo ela no lugar certo. Ou seja, aquela velha história, bate... Mas eu vou e volto, e né? E você vê uma coisa, né? Depois de anos, ele chegou pra mim, mandou um direct pra mim, que até hoje me segue. Sim. Cara, te admiro, você é isso, você é aquilo. Esqueceu, aí, né, o que foi dito, aí, né? Eu falei: rapaz, agora eu não gostaria de te falar isso, mas eu vou precisar falar. Você acredita isso. Que teve uma vez que a gente estava dentro daquela loja, naquele lugar, naquela situação, você virou pra mim, olhou nos meus olhos e falou que não seria nada? Mas enfim, cara. Tá tudo bem, velho. Vida que segue. Vida que segue. E se você precisar de mim, tô aqui pra te ajudar, velho. Acho que todo mundo deveria aproveitar isso aí que você disse, né? Eu acho que o princípio tem que ser compartilhado, realmente. Tem muita gente que dá mão, mas tem muita gente que quer fazer o outro chorar, né? Uhum. E a gente tem que aprender a valorizar aqueles que dão a mão. Acho que isso é importantíssimo no trajeto, né? Saber quem é Chico e quem é Caetano, quem é água e quem é óleo. Você foi para o segmento da dermatologia. Você disse que as pessoas começaram a se cuidar. Como é que você entrou no grupo, né? De que maneira o processo aconteceu? E como é que está o seu investimento hoje? Já tem um retorno absolutamente vindo para você? Ficou meio prolixo aí, mas há um retorno imediato para você? Já há um retorno imediato. Ficou melhor agora. A gente não precisa abrir dados ou números, né? Mas sim, eu tenho com muita segurança, eu posso dizer que sim. Tá, hoje isso, graças a Deus, voltou, e por conta também, até o que a gente conversou, né? Ah, os jovens hoje em dia estão fazendo isso. Tá, cara, tudo bem, eu abdiquei de tudo, velho. Eu, de fato, eu não vivo. Eu sempre brinco, esse dia, se por um acaso eu acabar morrendo ali, eu chegar no céu, eu falo: meu pai, você me levou agora, eu tava na hora errada. Estava começando, né? Tava começando ainda. Então, há quem diga que você tem que falar assim: olha, divida tudo, aproveita de tudo. Eu não sou esse cara, eu não levo essa filosofia. Mas tá? Tem um pouco dessa personalidade nisso, né? Eu gosto. Porque disso. Você gosta, o né? O meu lazer eu acho fazer que você, acontecer. Eu acho que você não se vê no final de semana todo, né? Numa festinha, rebolando sem dinheiro na mão. Né? Nada contra também. Exato. Mas não é a sua vibe, não é o seu comportamento. É esse seu de produtividade que você gosta, tem isso. Não é o que eu faço. Então, respondendo o que você me perguntou, sim, todas essas abdicações que foram necessárias para que eu pudesse criar um determinado, ter um determinado raciocínio, sim, um conhecimento, né, para ser aplicado na parte comercial, na parte de marketing, na parte de venda, que hoje é a minha grande especialidade, me fizeram ser notado, né? Então, eu estava em um segmento, e ali veio-se a proposta: olha, eu preciso trazer você aqui para dentro desse negócio, porque é algo que a gente não está conseguindo desenvolver. Sim. A minha proposta é essa, essa e essa. Eu falei: tá, me deixa pensar. Deixa eu pensar aqui dentro. Então, parei, pensei, analisei, vi que seria uma grande porta, né? Não somente pela parte financeira, tá? Mas pela parte de entender, de fato, como é que um outro segmento, que dá dentro do mesmo nicho, como que um outro segmento se comporta, quais são as dores daquele negócio. Isso me motiva, isso me instiga e faz com que os conhecimentos que estavam engavetados dentro de mim, porque de fato a gente não usa tudo que a gente sabe, né? A gente estuda alguma coisa às vezes, você vai aproveitar isso daqui a 2 anos, 3 anos, né? Então, eu sempre estou aberto a receber novos desafios dentro da minha capacidade de resolução, né? Dentro do meu limite ali, para que eu possa testar tudo aquilo que eu sei. Você me disse que que há diferencial em tudo que você realiza, né? E que quando associou-se ao grupo, automaticamente você traria essa forma ímpar de o grupo Pele funcionar em Aracaju, que está presente em 5 estados, é isso? 5 estados. Por favor, quando for anunciar, venham para cá. Ok. Tá bom? Tá certo? O convite é no ar, viu, Luciano? A gente aqui também precisa de blim-blim, dinheiro piscando. Então a rádio é a Rádio Jornal, tá bom? Okay. Você falou que vocês estão presentes em 5 estados. Quais são os estados? Você lembra todos assim? Nós estamos, tem que lembrar, né? Tá. Aracaju, tá. São Paulo, Maceió, Recife. Tá. E temos uma nova unidade também dentro de Maceió, que é a própria Pele Face. Certo. Né? Que trabalha especificamente com... A Pele Face, ela acaba sendo uma unidade um pouco mais reduzida. Certo. Haja vista que nós temos como interesse... franquear esse negócio, uhum. né? A matriz é quase 1.000 metros quadrados na parte superior, de baixo e em cima dentro de shoppings. Sim. Então é uma unidade muito grande, fica mais difícil da gente poder replicar, né? Mas a Pele Face é um pouquinho mais reduzida, trabalha mais com botox, com preenchimento, algumas máquinas em especiais. Uhum. Então mais tranquilo de se vender, botar na mão de outra pessoa. O que, né? que você oferta como diferencial aqui na Pele Aracaju? Primeiro que a gente é o maior grupo de dermatologia do Brasil. Então a gente consegue para os nossos clientes um material, um produto de qualidade, né? Porque haja vista, vamos pegar um botox como exemplo. Você Sim. deve ter percebido, quem faz botox sabe. Tem botox que você faz aqui há um mês, ele já está, né? Não trabalha da maneira que deveria, não trava ali a musculatura como deveria. Então, por sermos o maior grupo de dermatologia, isso nos dá a possibilidade de sermos também os maiores compradores de toxina botulínica do Brasil. Meu Deus! Isso, e isso dá a possibilidade para o cliente dele pagar mais barato, né? E o que a gente sempre costuma... Com qualidade. É o que a gente sempre costuma dizer. O dinheiro do cliente dentro da Pele, ele vale mais. Porque o mesmo valor que você pagaria numa outra clínica, Sim. pagando um valor muito mais caro, dentro da Pele você consegue fazer aquele procedimento que você já iria fazer e mais uns 2 procedimentos. Então, é sempre esse conceito que a gente fala para vocês. Olha, é uma extrema qualidade, mas aqui o seu dinheiro tem valor. Porque você não compra só isso, tem outras coisas que podem melhorar o seu resultado. O grupo que mais compra toxina botulínica no Brasil. No Brasil, é. Muito investido. Somos os maiores compradores de toxina botulínica do Brasil. Se você for deixar uma mensagem mesmo, tá? Para quem escuta agora, pessoas que estão na sua faixa etária, de 25, porque antes dos 25 a gente perdoa um pouco, está todo mundo ali ainda na universidade, ou, né, Luciano saindo e tal, mas depois dos 25 é realmente um norte já é necessário. Uhum. É preciso que as pessoas acordem, né, para esse detalhe. O que é que você diria a essas pessoas que o escutam agora? Você tem que fazer uma reflexão básica e entender o seguinte: se você Sim. hoje está numa família que te dá a possibilidade de você viver uma vida confortável, né? Você tem um pai e uma mãe que trabalharam a vida inteira uhum. e colocaram aquilo ali, né, dentro de um pilar de autoridade na família, isso te traz um conforto financeiro incrível. Imagina o seguinte, alguma hora, todos nós vamos. Né? Todo mundo morre, não tem uhum. pode correr. Então, ou você, se você não se... Mesmo tendo isso em mãos, é necessário que você, né, aprenda a gerir tudo isso, porque vai ficar para você, para os seus irmãos, para quem, né, vier estar dentro aí da parte dos filhos. Então, você precisa aprender sobre isso, você precisa aprender sobre o negócio, você precisa aprender sobre gestão, você precisa aprender sobre finanças, senão todo o império que os seus pais construíram podem ser colocados por água abaixo de uma forma muito mais rápida. Então, você que é jovem, tem uma família estruturada, atente-se, você precisa aprender a gerir. Isso, a dar continuidade. A dar continuidade, isso é até em respeito, né? E é preço para você que está aí hoje, tem uma situação completamente oposta a essa. Você não tem uma família com uma condição, né, boa, ou não tão boa, que possa te dar esse conforto de uma forma eterna, vamos dizer assim. Uhum. Cara, é sobre fome, velho, que eu falei pra você. Você quer ganhar quanto por mês? Qual é o tamanho da sua fome? Você, né? quer andar em que carro? Você quer andar num carro popular ou você quer andar numa Porsche? Tá, você quer viajar só por dentro do Brasil ou você quer viajar pro exterior? Você quer levar sua família pra fazer com que eles vivenciem experiências jamais esperadas, vindo de uma pessoa extremamente jovem de casa, que, ó, uhum. ninguém conseguiu fazer isso, a gente está aqui. Cara, não tem dinheiro que pague, velho. Quem escolhe, de certa maneira, é a pessoa. Você está entendendo? Não tem dinheiro que pague. É. Então, você imagina um quadro branco agora na tua frente. E se você pudesse desenhar todos os sonhos que você tem daqui a 3, 4, 10 anos... A vida que você leva hoje, ou a vida que você está decidindo neste exato momento seguir, uhum. vai te levar para esse mural, para esse quadro dos sonhos, onde envolve você, sua família, seus filhos, seu futuro, seu conhecimento, seu patrimônio? Meu amigo, se você estiver alinhadinho com o que de fato você desenha ali na frente, se você estiver alinhadinho com tudo isso que você visualiza e você se sente parte daquilo, uhum. vai embora, velho. Vai embora. Obrigadíssimo. Que fantástico, né, Luciano? Né? Parabéns, viu? pela maneira, continua lá no, nas redes sociais, acho que isso é importantíssimo mesmo, passando essas visões. Faço sempre isso. Né? Eu acho que isso burila, né? Cria novas perspectivas nas pessoas de vida, de mudança de comportamento, de sonhos mesmo, porque assim a gente pode ter um mundo muito maior, porque vai escolher, no caso, um mundo menor. Né? A gente tem um tempo curto aqui, mas eu adoro fazer esse tipo de, passar esse tipo de entrevista, porque isso faz parte também do meu propósito. Né? Eu acho que sim. Isso é bem legal a gente conseguir passar para outras pessoas, então aqui acaba que o tempo ele é um pouco mais curto. Mais de 200 né? pessoas nos escutam agora, no estado inteiro. Maravilha. Então, para vocês que estão aí, estão querendo entender um pouco mais, saber mais da minha trajetória, se você quiser receber mais insights aí, que é o que eu sempre costumo fazer, eu tenho um Instagram onde eu faço isso. Pode com frequência. Instagram. O meu nome é Caio com K Frizeira, F-R-I-Z-Z-E-R-A. É Caio com K e Frizeira com 2-E. E se você chegar lá, você que está me ouvindo, se você chegar lá, manda um direct para mim e fala assim, olha, eu te vi na rádio, que eu quero te conhecer mais. E detalhe importante, sem vergonha, né? Não tem que ter vergonha. Não, não tem besteira, não. A gente é gente da gente. Prazer enorme, tá? Então, nós vamos rapidamente a um breve intervalo. Eu volto já com a doutora Isis Martins para falarmos sobre harmonização facial e com o doutor Thiago Bigi sobre o universo pet. Luciano vai me matar, eu vou roubar 5 minutos hoje do programa. Você não já está acostumando, mas eu volto já com essas duas outras personalidades, tá bom? Caio, parabéns mais uma sucesso, vez. Sucesso, obrigado, hein? Adorei o Rolex. Eu volto já. Gente, um breve intervalo, volto já com o Denis Ventura Entrevista. Estive aqui com Caio Frizeira. Estamos apresentando Denison Ventura Entrevista, aqui na FM Jornal. A notícia em primeiro lugar. Você ouve na Rádio Jornal FM 91.3. Um time de profissionais sintonizados no que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo. Informação com opinião. Rádio Jornal FM 91.3. A notícia em primeiro lugar. Aqui. Você estará sempre bem informado. 91,3. Gil Carnes e Derivados, o dono do preço. Menor preço e melhor qualidade. Instagram, @ Gil Carnes. WhatsApp, 999-40-4011. Matriz, Rua Mintas Machado 33, Rosa Elze. Filial, Mercado Municipal de Itapuranga. E Avenida Ayrton Senna 1010, Praia da Caueira, Itapuranga. Telefone, 79-999-40-4011. E atenção para as promoções. Filé mignon com completo R$34,99 o quilo. Alcatra contra filé e colchão mole R$34,99 o quilo. Acém bovino com osso, paleta bovino com osso, peito bovino com osso, costela bovino com osso com chambaril R$19,99 o quilo. Promoção em todas as lojas Gil Carnes e Derivados, o dono do preço. De 24 a 29 de abril tem ofertas em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus Aracaju. Óleo de soja Vitalive 900ml 6,89. Feijão carioca baiano cores 1,7,99. Fígado bovino 1,9,90. Peito de frango lar 1,10,29. Cerveja Devassa Lager lata 350ml 2,69. Tudo para o seu negócio e para sua casa Mix Mateus Aracaju. Somos um só coração. Beba com moderação. Quer saber por que na hora de abastecer eu uso GNV, o gás natural veicular? Primeiro, porque é seguro. E segurança, meu amigo, não tem preço. Segundo, porque é o combustível de qualidade e alto desempenho. A gente roda mais com menos. E terceiro, porque o GNV é o combustível de baixíssima emissão de poluentes e causa menos impacto ambiental. Agora você já sabe, na hora de abastecer, vai de GNV, o combustível que a sua vida merece. Vai de Sergás. A Gilson Modas Collection continua com as melhores promoções em calçados masculino, feminino e infantil. Vai calçar o quê? As melhores marcas do Brasil. Via Marte, Piccadilly, Moleca, Beira Rio, Visano e muito mais. Conforto, qualidade e o menor preço da cidade? A Gilson Modas Collection. Calçadão Laranjeiras 343, Centro, Aracaju. Ecoparque Timbó. Turismo ecológico e de aventura. Leve sua família e amigos para conhecer o ecoparque mais natural de Sergipe. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Piscinas com água natural e cristalina. Cachoeira e ofurôs de hidromassagem. Toboágua, kamikaze, rampa deslizante, balde maluco, passeios de pedalinho e caiaque, tirolesas, pesca e pague e muito mais. Ecoparque Timbó, a 50 quilômetros de Aracaju, em Salgado, Sergipe. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, aqui é Alexandre Garcia, estou diariamente na programação da Jornal FM, em duas edições diárias, no Comando Geral e no Batalha na Jornal. A gente se encontra. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Denison Ventura, entrevista. São 16 horas e 38 minutos, repito, 16 horas e 38 minutos. Todas as segundas-feiras, Denison Ventura entrevista, agora com o doutor Thiago Bigi, que é empresário, médico veterinário, né, um dos mais conhecidos do estado, e doutora Isis Martins, que é fisiodermato também, é empresária também, para falarmos sobre dois assuntos importantíssimos, né? O universo pet e, obviamente, o outro na sua contraposição, mais ideias que vão se fundir aqui na discussão para que vocês nos escutem, a questão da polêmica harmonização facial, tá? Bigi, seja bem-vindo, querido. Olá, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Denison Ventura, doutora aqui ao lado. Vamos aí, estamos aqui à disposição de vocês. Doutora Isis, seja bem-vinda. Boa tarde, mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá, né? Olha, Bigi, você, médico veterinário, como é que está o universo hoje? Todo mundo está meio que humanizando os pets, né? Isso deu um fluxo maior de caixa no mercado? Como é que você tem averiguado esse detalhe? Sim, deu um boom muito legal. Hoje dificilmente você encontra aqueles cães que ficam em quintais, né? Isso era muito comum antigamente. É verdade. Hoje cada vez mais os animais estão entrando à residência e dormindo muitas vezes até na cama do tutor, né? Que a gente tem que falar tutor, não é mais proprietário. Exato. Que é outra coisa que vem humanizando conforme esse contexto. E nesse crescimento veio a pandemia, que todo mundo achava que ia ser uma crise universal, né? Sim. No segmento pet, e subiu muito. As pessoas entenderam que tinha tempo, né, que estava todo mundo em casa, e acabou adquirindo, adotando um animal, comprando mesmo, e aí o movimento pós-pandemia ficou gigante. Hoje, graças a Deus, o segmento pet está muito legal, apesar de você encontrar muitas clínicas, muitas pet shop, agropecuária, e acaba que fica praticamente a cada duas esquinas tem um pet shop. Então, só como é que você verifica isto? Eu entendo assim. Acha sim. Que as pessoas estão abrindo porque pensam que todas elas terão o mesmo sucesso, exemplo, que então, a sua clínica? Como é que você verifica essa competitividade no mercado? Então, como saiu que o segmento pet foi um dos que mais cresceram depois da pandemia, todo mundo foi focado a isso aí. Sim. Mas acabou que está mostrando aquele índice, né, de 80% das empresas que abrem e fecham. Porque abre porque o vizinho está ganhando dinheiro. Só que o vizinho está há 8 anos lá, soube esperar o tempo de maturação, tem inclinação, conhecimento de causa, e ele acha que é só abrir e aí acaba abrindo e fechando. Só vai ficar menos quem tem competência, quem tem um bom serviço, um diferencial, e é isso que diferencia. A própria sociedade, então, de certa maneira, ela acaba selecionando quem fica e quem não fica no mercado, né, doutor? Perfeito. Nós estamos há 12 anos já no segmento, abrimos agora também em Maceió. É um bom tempo, estamos, né, também com o plano de saúde animal, então assim... É suado. Não, nada... Então, não só tem a clínica em Sergipe, já tem a clínica também em Maceió. Em Maceió, isso. A Diagnovet hoje está em Sergipe e Alagoas. Hoje nós conseguimos dar esse suporte. E quando o senhor falou sobre a questão de plano, como é que isso funciona? Então, aí é um plano da sua própria clínica, só para a sua própria clínica? Não. É um plano de saúde mesmo. Um plano, tá, de saúde como se assemelha muito ao plano de saúde humano. Hoje você faz o credenciamento, né? Escolhe, uhum, o plano conforme a categoria que você quer para o seu pet, e você pode ser atendido em mais de 30 clínicas aqui em Sergipe, mais de 30 clínicas. É o pré-requisito para a gente entrar no estado, são 30 clínicas. Certo. Então, quando eu falo, quando estou no estado, eu tenho no mínimo 30 clínicas. Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Piauí. Hoje a Pet Ru está em todos esses estados. É viável? Muito. Você me dá um pouquinho de retorno, Lu, para essa minha voz sexy, tá bom? É viável hoje? Muito. É acessível? Muito. Uma pessoa, exemplo, um plano de saúde animal. Eu acho importantíssimo isso. É, doutora Eze, tem cadelinha em casa? Tem. Já tem plano? Não. Olha, tá vendo aí? Vou conversar com ela. Então, essa é a minha pergunta. Qual é o tamanho do mercado hoje que consome esse plano de saúde animal? É algo tímido? As pessoas acham que é muito caro? Me fala um pouco sobre isso, que é importantíssimo. Tem um número que diz que para cada 10 pessoas, 7 têm pets, certo? Então, certo. Você já tem, você vê a população, 70% dela... Ela tem pet. Seja gato, qualquer isso. Pet é pet, né? É, fora não é necessariamente cachorro. Não, isso, né? Não necessariamente cão e gato. Tá. Fora isso, tem mais de um, né? Não necessariamente tem um. Então, tá. O volume é muito alto. E hoje, ter plano de saúde é uma necessidade. Eu costumo dizer que a medicina veterinária ela vem na sombra da medicina humana. Uhum. Então, tudo que acontece na medicina humana vai chegar na medicina veterinária. O grande bizu, o grande segredo é saber quando investir. Certo. Você vê que tomografia não se falava na veterinária, hoje já está muito comum. Mas qual o momento botar um tomógrafo? Aí tem que ver para você não fazer um investimento e fica lá uma... Sem a utilização necessária. Sem utilização nenhuma. Então, você pegando esse macete, fazendo o investimento correto, tendo uma equipe correta, que é o mais difícil de qualquer empresa, é montar a equipe. Uhum. Então, você conseguindo montar essa equipe, tem tudo para crescer. Agora, o outro detalhe é acessível? Muito. Quando muito. Se fala em plano de saúde, nós agora somos ouvidos por, em média, 200 mil pessoas no estado inteiro. A pergunta é... a partir de quanto a pessoa pode ter plano de saúde animal? Você vai dar o que é que agora. Cobre, né? É. Porque a gente tem medo se comparado ao plano humano, humano. Né? Eu via, exatamente, tem um ex-aluno meu, que é meu amigo e empresário, dizendo que ele também trabalha com plano de saúde humano, humano, né? Sim. E ele disse, olha, eu vou perder o cliente, porque o cliente tinha 49 anos, Luciano, pagava, vou dizer agora, viu, pagava... 900 e poucos reais dele e da esposa. Então, 1.800, né? E aí passou para 50, cada plano foi para 1.500 reais, uma coisa dessa. Ele falou, vou perder, porque o cliente pagava 1.800 dos dois, agora vai pagar 3.000. Ele disse que ele não vai mais fazer. Então, é real esse preço elevadíssimo do plano humano. Quanto é um plano de saúde pet em média? Antes de falar do valor, eu queria só fazer uma pontuação. Hoje, por favor. O ticket médio no atendimento clínico, hoje veterinário, está em torno de R$ 800 a R$ 900. Reais. A pessoa entra com um cachorrinho ou já vai deixar isso em média? Isso, um cachorrinho que está dodói, a média é um ticket médio muito alto. Então, a ideia do plano é exatamente para poder facilitar para todos os bolsos em sim. Si. E hoje a gente tem plano de R$ 9,90 a R$ 400. Vai depender da cobertura que você quer oferecer para o seu pet. Tá. O de R$ 9,90, consulta em exames. Pronto. Qual seria uma consulta em média hoje? R$ 170. Pronto, ou seja, R$ 9,90, 12 meses, vai dar R$ 100. Metade da consulta, perfeito. Que seria em média. No mínimo, vamos colocar metade da consulta, já é lucro. Perfeito. Fora é? Isso, você pode repetir uma consulta por conta do plano e vai precisar de alguns exames. Glicose, hemograma, ele tem aquela cobertura bem básica, mas já é muito para esse investimento. Se a gente fosse somar, não tem um plano de saúde. Doutora Eze não tem. Sim, já vou interagir os dois, tá? Então, doutora Eze, se for levar a cadelinha da qual ela tutora, qual é o nome dela? Bob. É Bob, Bob é rapaz, né? Rapaz, com todo respeito, Bob ainda está no gênero masculino. Porque hoje pode mudar, hoje está tudo ótimo e está tudo bem, né? Bob não é um pet transgênero, está tudo ótimo e está tudo ok, tá, gente? E é assim mesmo. Se Bob hoje fosse... A clínica, ele pagaria 170 em média? De uma consulta isso. Ou durante o dia? Os exames, é isso, durante o dia. Noite, o horário começa, aí 220. 220, isso. Então vamos botar 170. Exame de sangue? Vai gastar uns R$ 200, hemograma, glicose, bilirrubina, aquela básica. Então 370 por baixo? Por baixo. Por precisa baixo. Ficar internado, quase R$ 400 a diária. A diária, R$ 400, ok. Pro Bob, que eu acredito, tem menos de 10 quilos, né? Tem menos de 10 quilos? Pronto, é isso, porque é por peso. A partir de 10 quilos. Aí vai 400, 500, 600. Ou seja, o plano é útil e benéfico. Muito viável, Então, R$ 9,90 depois, diga aí, por favor. R$ 59,90. Ótimo também. R$ 159. Certo. R$ 220, R$ 398. O de R$ 59,90... Ele cobre consultas, exames e vacinas. Bom. Só que já um volume maior de exames e um volume maior de vacinas. Ok, então são outros exames além do que o de R$ 9,90 tem. Isso. Mas R$ 9,90 já é ótimo. E hoje o mais vendido é o plano Elite, né, da Pet Ru. E o Elite, ele cobre consultas, exames, vacinas, exames de imagem, raio-x, ultrassom, elétrico, que é só isso aí, internamento. É tudo. Não tudo, mas já é um intermediário muito, cirurgias, tecidos moles. Aí você vai precisar de uma cirurgia ortopédica, é só o outro plano que é o Imperial. Tá. Vai precisar de uma tomografia, só o outro o plano esse que é o... Esse plano que você falou que é o mais... Imperial. Não, o Elite. O Elite, que está em média de quanto? R$ 159. Gente, é acessível, né? Perfeito. Se a gente for colocar, são 3 sanduíches daquela empresa norte-americana, que eu não vou dizer porque não está patrocinando ainda. Mas pode vir. Foi, né? Ontem, né? Não é isso? Pode vir, exatamente. Ou tira o pé da lama, né? Mas é isso que tem, então, é acessível. Muito. Então, é importante que as pessoas saibam desses planos, já estou até ao vivo aqui colocando. Não é interessante isso? É muito interessante. É. Querida, você é uma das referências em um dos temas mais polêmicos que existem. Obrigada. Hoje, tanto positivamente quanto negativamente, do processo, sim, que é de harmonização facial. Não é? Está na moda, todo mundo colocando muito queixo, colocando malar muito e maxilar? Malar, mandíbula, não é isso? Isso. E queixo, né? Qual é o limite? Primeiro explica o que é essa harmonização e qual é o limite, doutora Isis? Então, assim, a harmonização é quando você quer fazer mais de um, às vezes, ou procedimento em si. Certo. Ou você faz o mesmo produto, por exemplo, um bioestimulador você faz, ou um preenchimento, e você precisa fazer mais de um ponto. Certo. Então, você preenche o malar, você preenche o queixo, como falou agora, quando você preenche aqui a mandíbula. Mas a harmonização é você conseguir fazer isso e deixar de uma forma harmônica, o que a gente não está vendo em muitos casos hoje em dia. Ou o produto foi errado, ou a quantidade foi exagerada para aquele paciente, ou aquela pele não estava pronta, preparada para receber aquele produto naquele momento. Como é que a senhora verifica quando o paciente chega e diz, olha, eu quero mais mandíbula? Aí é mandíbula. Mandíbula. Isso. Eu nunca sei se parte do corpo, quando parece que eu tive uma ciência. Mandíbula, mandíbula. Eu acho que minha professora de ciência vai falar assim: o que é que esse menino estava fazendo na sala? Mas eu estudava. É, só que esses dias eu perguntei: temos um rim ou são dois? Muita coisa. Mas enfim, a gente vai aprendendo, né, Luciano? Né, Luciano? Como é que a senhora avalia, doutora Isis, a necessidade? A pessoa chega e fala: eu quero queixo, eu quero maxilar. Aí. Quero, não precisa, o limite é esse? Como é feita essa análise? Então, assim, a gente tem que passar por uma avaliação. Certo. Esse paciente vai passar por essa avaliação, você vai determinar se aquela pele está pronta para receber aquele produto. Uhum. Qual é o melhor produto que indica? Porque, às vezes, realmente, chegam lá muito assim, quero fazer Botox. Tá. Eu quero fazer Botox. Destaca que aquela pele não está pronta para fazer o Botox. Vai ficar aquela pele artificial. A pessoa está envelhecida, sim, no geral. Fica com a testa lisa, mas isso aqui não condiz com isso. Entendi. Entendeu? Então, é um choque de identidade visual. Exato. Aquela vai ficar em uma idade e aquela está em outra. Gente, então, a gente que tem interessante que isso. Manter esse equilíbrio. Então, às vezes, até o procedimento pode ser um pouco mais simples. Uhum. Às vezes, não começamos com o injetável, às vezes, começamos com outras coisas. E evoluímos. Que outras coisas? Então, às vezes a gente está falando de uma forma genérica, tá, né? Tá, claro, óbvio. Às vezes a pele precisa de um peeling, a gente vai primeiro trocar essa pele, vir uma pele mais nova. Uhum. E aí talvez use um pouco menos de produto do que se você fizesse inicialmente. Às vezes a gente precisa fazer um bioestimulador, porque a pessoa está com mais flacidez do que preencher, na verdade. Eu vi algo estranho, não lembro em que foi, a pessoa sabe, doutor BG, uhum, em que o rosto estava rejuvenescido, certo, tudo bem, mas o pescoço, viu, Luciano, e estava, não, nada contra, que todo mundo vai envelhecer, inclusive eu, né, quando eu puder cortar, jogar fora, eu tô tirando, tô jogando fora, entendeu, mas chegou a hora que fala, ó, já deu, e tá tudo ótimo também, né, mas o pescoço da pessoa não condizia, agora idade, a senhora falou, exatamente, exato, o roxo estava bom, mas o pescocinho estava todo flácido, tipo pescocinho de franguinho, não tem aquele, uhum, coisa que a galinha flácido tem? Muito flácido. E eu observei e falei, realmente, gente, o rosto está diferenciado do pescocinho aqui. Nesse caso, o pescoço também deveria ser recuperado? Exato. Aí você tem tanto tecnologias, tá, como você pode fazer por procedimentos injetáveis. Certo. Então, você trabalha esse rejuvenescimento. A célula do organismo da gente vai ser rejuvenescida. Certo. Isso é a parte boa de você fazer uma harmonização. Independente de... Tem muito paciente que chega com medo de fazer o procedimento e de ficar artificial, porque, né, às vezes... Imagina. É, tem muito presencio na internet também, resultados que não foram tão bons, né? Que não foram tanto de artistas, que às vezes você está vendo muita gente, exato, retirando, porque às vezes foi colocado em excesso. Ou o produto que foi colocado não era condizente para aquela região. Tivemos e aí dá muito volume. Tivemos aí em excesso GK. Sim, ela retirou com, agora o com lábio. A boca de pitomba enorme. Sabe aquela boca de pitomba, Luciano? Enorme. Que no interior, ó, a boca de pitomba, não tem isso, né? Interior tem isso, eu adoro essas questões também do interior. Ó, a boca de pitomba, né? Enorme, aquela boca enorme, né? GK, Gretchen. Sim. sim, né, também, sim. Que é muito criticado nas redes e tal. Você viu que ela deu uma melhorada, ao meu ver, no geral. Ela retirou algumas coisas e, né, foi colocado outras. E colocado as outras. E esses dois aí, essas duas foram muito comentadas. Lucas Luco, retirou aquele cantor, também. Retirou, porque ele disse que saiu outra pessoa e preferiu que fosse o Lucas Luco já de todo mundo, né? Então, assim, tem essa capacidade de mudar mesmo negativamente tem, a pessoa? Quando você coloca muito produto na região, você altera. Então, às vezes, a pessoa chega, como você colocou, a mandíbula, quer mesmo fazer uma mandíbula mais quadrada. Uhum. A mandíbula em si, ela já impõe um pouco de empoderamento. Sim. É uma coisa, uma característica mais masculina. Sim. Quando o homem tem uma mandíbula mais marcada, mostra mais poder, mais, né, vigor. E isso um pouco trouxe para as mulheres. As mulheres estão querendo um pouquinho isso, não tanto quanto o homem. Mas aí senão tá, ficam muito masculinizadas. Fica muito masculinizada. Eu tá muito vi, quadrada. Com todo respeito, todo mundo me conhece Aracaju. Sabe, sim, que eu não tenho preconceito de nada. Nem com... Pelo contrário. As travestis eu defendo, né? As mulheres trans eu defendo, os homens trans eu defendo. Eu tenho, inclusive, amigos que são homens trans, sim, casados com mulheres digníssimas aqui já em Sergipe, da sociedade. E deve estar tudo bem, ponto, né? Mas alguns traços de homens, né? Obviamente, são características masculinas, do masculino. Isso. E eu vi, certo? Duas mulheres que não eram mulheres trans, sim, certo? Num determinado bar da cidade, muito badalado, e elas, eu fiquei em dúvida. Eu que sou uma pessoa rodada no bom sentido, né, Luciano? Que conheço parte do mundo todo, então eu sei se ali é trans, se, pode ser excelente, mas eu sei, não. Ali é uma mulher linda, trans. Ali é um homem lindo, trans. Eu sei. Por enquanto, porque a gente ainda sabe, a tecnologia está aí. Exatamente, cada dia mais aprimorado. Mas, óbvio, essa visão, ela vai além do físico, né? Às vezes é o detalhe do gesto feminino, não. São isso, coisas que são subjetivas, mas, sim, que a gente percebe. E jornalista não é brincadeira, né? Uhum. A gente está muito atento a esses movimentos todos. Ô, Denis, eu posso fazer uma pergunta, doutora, aqui? Pode, em relação a esse assunto? Pode. Aí. Na tecnologia não existe um meio de como você vai ficar, algum gráfico, algum sistema onde você mais tem uma ou fase... Menos. Dá um parâmetro não é para você ter noção. Por isso que as pessoas... Não tem como ser exato o processo, não, não, né? Não. Na verdade, às vezes a gente fala assim, até... É uma projeção que você diria, né? Como tem na construção civil, né? Você vai lá e faz... A cabeça do empreendedor. É para a construção civil, entendeu? Mas isso depende muito de paciente por paciente, entendeu? Às vezes o mesmo produto que eu vou colocar em você, seu organismo... responde mais do que um outro paciente, precisa colocar um pouquinho mais. Entendi. Você entende? Entendi. Cada mesmo... corpo é um corpo. Ele reage diferente. Então não tem uma coisa tão... É igual o perfume, né? Que você pele, vai colocando, né? Na hora. Botou na pele e muda, né? É. Quando, quando eu olhei essa mulher, ela fez procedimentos, tá? Certo. E eu olhei, observei, eu de maneira muito tranquila, porque se fosse uma travesti, eu diria bonita e que bom, que as travestis hoje são bonitas, elas trabalham, podem casar, e há várias travestis em Aracaju já casadas, que coisa boa, né? E é diferente? É diferente. Mas as pessoas têm que se acostumar, né? Porque cada um é cada um. E eu fiquei, quando o meu amigo chegou, eu perguntei, desculpe, é uma curiosidade, né? Porque é uma pessoa bonita, é mulher trans ou não, ou é travesti? Ela falou, não, é mulher. É uma mulher, no sentido de, é uma mulher hétero, né? Eu falei, tá. Mas ela estava com características gênero, mais masculinas. Estava. E aí eu fui notar que essa característica, depois me falaram, óbvio, como jornalista de sociedade, eu também tenho que perguntar, que é meu outro perfil, fui perguntar. Ele falou, não, ela trabalhou com harmonização. Eu falei, então, talvez tenha colocado então, muito maxilar na pessoa, entendeu? Aí é isso que eu... Até essa semana a gente já está... Eu não sei se eu fui preconceituoso na minha fala. Existe pontos. Tem que ter cuidado, né? Essa semana até a gente vai discutir sobre isso. Sim. A harmonização no homem e a harmonização na mulher. Interessante. Então, a gente tem algumas características que a mulher tem o queixo é mais fino. Então, quando a gente vai preencher, a gente já pega numa região mais central. Não pode deixar largo, né? O queixo masculino é mais largo. Mais largo. A mandíbula masculina ela é mais marcada. Sim. Então, tem que dosar. Na verdade, como a gente está dizendo, é uma harmonização. Se você quer fazer a harmonização, você tem que deixar uma coisa sutil, uma coisa bonita, rejuvenescer aquela pessoa... mas deixar de uma forma harmônica. E detalhe. Não que um ponto chame mais atenção no rosto dela, porque você e detalhe, fique olhando, né? Exato. Você porque ficou olhando o que me levou ao questionamento. Olha, se é uma travesti, é linda, ok? Se é uma mulher trans, está linda. E aí não, é uma mulher, né? Obviamente, é uma mulher cis. Certo, okay? Que é a mulher cis, sem nenhum tipo de construção, né? Sim. Como veio ao mundo, digamos assim, certo, mulher cis. E aí eu falei, poxa, interessante, né? Está estranho, porque se levou a questionar, é porque passaram do ponto da harmonização, né? Quando você faz isso... Você conversa isso com as suas clientes? Converso com meus pacientes. A primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que eu pergunto a ele, o que é que trouxe ele a mim? Sim. Qual é a queixa, qual é a dor dele? Tá. Porque, às vezes, o meu olhar já passou. Já sei o que era que ele estava ali, né? O que precisa. Sim. Mas, às vezes, o que eu acho que precisa, aí não incomoda. Então, eu não comento. Se ele disser isso, você acha que eu preciso fazer mais alguma coisa, aí eu explico. Vamos fazer aqui ou aqui... Porque às vezes ele vem com um bigode chinês, está marcando. Aí eu explico que o bigode está marcando devido à queda daqui de cima. Okay. Então, quando vai descendo, coisa leva a outra. Vai marcando aqui. E que o certo a gente começa por cá, porque aqui é a causa, não é a consequência. Entendeu? Perfeito. E aí a gente vai fazendo de uma coisa que a gente vai tratando o paciente, não só o que está chamando só a atenção dele, que é a consequência, mas a causa. E aí vem o que é harmonizar, né? O que é harmonizar. Que é fazer esse equilíbrio. Mantendo, né, as particularidades dele. Ok. Volto ainda com a senhora, tá? Doutor Bigi, disse que o mercado pet é caro, ok? Particularmente, eu sou muito verdadeiro. Sim. Acho que algumas coisas são caras, quando se fala. Perfeito. Brinquedo pet, acessório pet, não é? É porque é caro mesmo o processo de fabricação? É uma coisa que vem da base, ou porque estamos na moda também, no bom sentido da palavra moda, né? Todo mundo resolveu ter o pet em casa e resolveu cuidar. Primeira pergunta. Certo. Segunda pergunta, há muitos abandonos de animais. E eu sei que a sua clínica, ela dá assistência, né, em grande parte a animais com ONGs. Perfeito. Então eu gostaria que você falasse sobre esse mercado, que dizem ser caro, e algumas coisas eu avalio como sendo ainda, sim, distantes, acho que pode ser questionado esse processo, e outro, esse trabalho que o senhor faz com as ONGs, que eu acho que é um trabalho belíssimo. Perfeito. Em relação ao valor do produto em si, na medicina veterinária, quando compara com outras situações, até o próprio brinquedo, o giro de um brinquedo pet é muito pequeno quando comparado com um brinquedo humano. Entendi. E acaba que a fabricação, a estrutura da fábrica é a mesma, só que a entrega é muito menor e reduzida. Apesar a saída de ser, não é grande, isso, né? Apesar de ser um mercado em ascensão, é incomparável o volume que sai do brinquedo, como você sugeriu, como outros. Isso vai para um tomógrafo. Se você for fazer uma tomografia da área humana, é mais barato que no segmento pet. Porém, na área humana é 30 minutos por outro. 30 minutos e na área veterinária é um ou outro pingado em um dia, no outro. Então, e o aparelho essa, falar, né? E o aparelho é até o mesmo. Sim. O investimento é o mesmo. Altíssimo. Só, é altíssimo. Chega até casos de milhões. É mesmo. O tomógrafo é. E aí você fica nessa situação entre a cruz e a espada. Você faz um investimento alto e você precisa pagar pelo aquele investimento que foi feito. Porém, a rotatividade é pequena. E acaba que na medicina veterinária como um todo, não só no brinquedo em si, mas fazendo uma analogia à parte de serviço também, ela tende a ser mais alta do que a gente é acostumado a ver de um brinquedo de uma criança ou de um serviço médico de um humano. Excelente. Viu como é bom quando a gente, né, Luciano, vem pergunta e esclarece as pessoas, né? Isso é muito bom. É por isso que nós estamos aqui. Em relação ao seu trabalho da ONG, Vamos lá. Temos 5 minutinhos ainda, tá? Eu quero botar para a doutora Isis também, tá? Em relação ao trabalho da ONG, como é que o senhor trabalha dando assistência a um número X de animais na sua clínica? Vamos lá. A gente começou com um trabalho onde a gente fazia gratuito logo no início mesmo, para serviço, só que aí a gente acabou ficando impossibilitado alguns dias de trabalhar no particular. Uhum. Porém, o que paga a energia, essas coisas todas, essas despesas da empresa, é o particular. E acabou que fazer gratuito no dia fez fila, a gente não conseguiu trabalhar. Foi que a gente ponderou para tentar fazer o trabalho social sem perder essa essência do particular. Que é caro. A gente criou algumas parcerias com várias ONGs, qualquer uma que estiver nos ouvindo pode ligar para a Diagnovet, que a gente é aberta a todas elas, e fez um desconto financeiro agressivo para qualquer outro serviço. Só precisa mostrar que aquele cão é um desfavorecido, ele não teve a mesma chance que os outros. Se conseguir trazer dentro, via ONG, ou até mesmo algum pet que achou na rua, alguém que tenha bom coração e queira ajudar, a gente está aberto. Eu já levei um desconto. Eles adotaram lá. Isso, vários, isso mesmo. Vocês adotaram. E a gente consegue fazer um desconto financeiro que todo mundo faz um pouquinho. A ONG faz o deslocamento, a clínica dá um suporte financeiro e o tutor que vai adotar esse pet, todo mundo ganha. Isso. Fantástico, isso. Perfeito. Né? Esse é o casamento, né, perfeito. Qualquer ONG pode procurar. Qualquer uma ONG. Nós estamos abertos a todas elas. Perfeito. Não tem, às vezes uma ONG usa mais do que os outros. Ah, porque é da ONG e tal. Não tem isso. A Diagnovet não tem isso. Abrimos para todas elas. Quem quiser usar esse benefício, ele vai ser igual para todos vocês. Tá de parabéns. Como é que vai o trabalho lá em Maceió? O mesmo serviço? Muito bacana. E essas mesmas regras também para diagnóstico? Isso. É, lá a gente já abriu, vamos dizer, grande, né? Porque já abrimos 24 horas com raio-x, ultrassom, com toda a estrutura que hoje a gente tem aqui. Porém, sem o hotel. Lá em Maceió, nós não abrimos hotel. E aqui já tem? Aqui a gente tem hotel, piscina, tudo bem, regrado, muito bacana. E os cachorros devem fazer uma festa? Ah, se eu fosse um cachorro, eu ia falar, eu quero ir pro hotel final de semana, que eu não suporto mais sua cara, Denis, entendeu? Quero tomar banho de piscina, quero... Doutora Isis, homens e mulheres buscam a questão do acesso à harmonização. Sim. É algo que já está ficando mais democrático, digamos assim? Democrático, sim, e acessível também. É, financeiramente, já está bem melhor. De preço, pode ser? Começaria a partir de quanto? Só para nós termos uma ideia real, então, né? Então, assim, na verdade, vai depender muito do produto. Do produto que foi comprado, quanto, por exemplo, se for um preenchedor. Se ele é um preenchedor de 100% ácido hialurônico, qual é a marca, né? Que aí tem os anos do mercado, que já tem uma procedência maior, que a gente sabe que, infelizmente, um dia desse estava vendendo toxina sem Anvisa. Então, isso pesa. Por mais que você diga que vai, né, fazer um efeito muito bom, mas não foi testado em humanos, e a gente não tem como a comprovação de que aquilo ali realmente vai surtir um efeito. Sim. Então, tem as coisas que a gente tem que analisar. Fora analisar, profissional que está sendo feito... Né? Se realmente ele está capacitado, não se fez um curso só, se faz vários cursos, porque assim, entre o acerto e o erro é muito próximo. É sutil, né? É muito próximo, e fora os riscos, né? A gente não está falando de estar colocando qualquer coisinha, não. A gente está fazendo um procedimento sério. Uma ferramenta certa na mão do profissional errado, né? Não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, assim. Mas começaria a partir de quanto, doutora? Em média, digamos que a pessoa queira colocar um botox. Um botoquezinho, dá uma recalcitrada no rosto, por exemplo. É o local aqui dos olhos, na lateral, e uma paradinha na testa. Então, aí assim, varia um pouco que tem as franquias, né? Que você sabe que as franquias têm um preço um pouco mais em conta do que... Aí se questiona muito a questão da qualidade do botox. Todo mundo fala sobre isso, exatamente. Que não demorou muito. Porque fez é e saiu peso, de lá com um mês e meio foi embora. Então, é isso que eu estou dizendo. É o peso molecular que a proteína tem. Tá. Então, você pode comprar uma toxina. Mas eu quero saber o valor, tá todo mundo em casa aguardando. Então, uma toxina boa, certo. Você no mínimo vai ser na faixa de 850, mil reais, mil e pouco. Ótimo, está bem acessível. Você varia aí. Ainda divide? E ainda divide. E qual é a durabilidade de uma toxina boa? 4 meses, 5 meses? É, isso é a média, né? Tá. Mas tudo vai depender de... Alguns artigos comentam com relação ao zinco, quanto você tem de zinco. Alguns falam que sim, outros falam que não. Às vezes a mímica que a pessoa faz, então se é uma pessoa que força muito aquela região, vai diminuindo o tempo e fica nessa faixa. E às vezes outros pacientes que duram bem mais tempo. Mas é nessa faixa, em torno de R$1.000, uma toxina muito boa. Eu acho excelente, né, doutor Miguel? Perfeito. Né? Por isso que falam que não tem ninguém feio, né? E sabe outra coisa que é bem interessante? É, dá um jeito, dá um harmonizador maravilhoso. Agora, outra coisa que é bem interessante, sabe o que é? É esse acesso, porque a estética tem um preço. E a pessoa fala assim, é caro. Não, para aí. Não vamos botar preço no trabalho do exatamente outro. Exatamente. É uma você coisa vai que o brasileiro de preço, tem que aprender. De valor. De valor, que a gente exatamente. Analisa muito. Porque preço, você vai comprar isso, por exemplo. Tem coisas faz, que você pode fazer. Exato. Luciano disse ali que eu tenho que ir. Ok? Olá. Querida, Luciano me domina. Não faço nada aqui. Luciano, obrigado mais uma vez. Viu, doutor Bigi? 10 segundinhos aí para você se despedir dos nossos ouvintes. Olá, pessoal. Então é isso. Você hoje tem a oportunidade de ter uma garantia, uma proteção do seu pet, pagando bem barato. Procure a PetRu ou a Diagnovet. Valeu. Doutora Isis Martins, PetRu ou Diagnovet? Ou Diagnovet. Né? Doutora Isis Martins, por favor, 10 segundos. Obrigada. Se vocês querem fazer um procedimento de qualidade visando manter a sua naturalidade, podemos ajudá-los a servir. Ok. Eu quero me despedir de todos vocês, dizer que na próxima semana, você não acredita que nós vamos gravar o programa. Perfeito, meu filho, viu? Me arranja o horário na sua agenda aí para ver se o nosso superintendente, nosso presidente, cede, porque é feriado na próxima semana. Segunda-feira. Dia 31, não é isso? Não, dia 1º de maio. Segunda-feira, dia 31. 1º de maio é feriado, segunda. Vamos conversar sobre isso, viu, meu querido? Você manda em mim e a gente obedece, tá bom? Eu vou embora agora, deixo um abraço a todos vocês. Na próxima segunda nos encontramos ou ao vivo ou gravado aqui, mas sem perder jamais a qualidade.

Aqui, Rádio Jornal. Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Jornal FM. Audiência popular. O povo em primeiro lugar. Política, entrevistas, debates, as notícias policiais. Chegou a hora de ligar na audiência popular. Aracaju vai sintonizar. A rádio no meio do povo é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. Meus amigos, um grande abraço. A audiência está chegando. São 5 horas e 12 minutos neste 24/4/2023. Aqui estamos para mais uma tarde e noite de alegria. Sabe que quando você, né, demagogia não. Quando chega assim sexta que a gente vai embora, vem sábado e tal, a gente fica até sonha com os problemas, né? E essa semana eu não andei muito não, mas o que tem de problema nessa capital, uma festa, o que tem de problema também no interior também, né, brincadeira. E a gente fica assim, só esperando o dia do trabalho chegar. Não que eu goste de trabalhar, né, porque isso aqui não é emprego, isso aqui não é trabalho, isso aqui é emprego, né, Luciano? Faço força nenhuma. Trabalhar é quem tá batendo agora uma massa de 5 carrinhos, hein, o pedreiro terminar aqui há 2 horas, batendo pedra. Aqui é uma comunicação. Comunicação não é trabalho, é uma alegria. O cara que disse que está comunicando, está dando um trabalho para comunicar, é porque ele está sem dente na boca, cara. Está sem dente, claro que o dente não pode sair da boca, né? Mas contando essas piadinhas assim sem graça, a gente está começando a segunda-feira, né? Já sentiu que estou enrolando, né? Luciano, está sentindo que eu estou enrolando para voltar o clima. O clima! São exatamente 5h14. Pelo 3024-7700. Se não for assim, a gente não leva a vida, cara. Deus me deu uma vida gostosa. Deus me deu o que eu tenho. Eu agradeço todos os dias. O material e as crianças que eu tenho, que não são mais crianças, né? Já são de 30 para lá, né? Deus me deu rumo de neto e tal, né? De vez em quando me dá umas namoradas. Aí some, depois volta de novo. E a gente vai levando a vida. Deixa a vida me levar e a gente vai levando. E aqui a gente quer falar sério, né? A gente brinca, mas fala sério. Que é para tirar você da cadeira, pô. Tirar você da cadeira, né? Eu imagino a situação de cada motorista nessa capital. Porque a desculpa é que está chovendo. Sempre o São Pedro é culpado. Vamos fazer uma CPI para São Pedro descer do céu para depor aqui, né? Porque o Torres, o cara que estava lá na fita, adoeceu. Os caras adoecem quando a Polícia Federal chama, né? É por isso que a federal chega de madrugada, que é por causa de adoecer mesmo. Vai de caganeira, vai do jeito que está. Aí o cara já adoeceu, o estado de saúde dele é delicado, porque ele viu a zorra que ele fez, enfim. Mas voltando a Aracaju Buraco, a Buracaju, você imagine quanto está ganhando de dinheiro as casas de peças na capital sergipana. O que é buraco, filho? É buraco. Olha onde você passa, tem buraco. Aqui no bairro industrial tem umas ruas que não tem mais a tampa de ferro, e aí a DESO não é culpada, né? Não é culpada, mas tem que investigar onde é que tem buraco. O motoqueiro quase morria sem a tampa. Aí foi com uma pessoa, chegou lá e enfiou um caibro. Uma de madeira com a bandeira lá, pedra de pano. Porque de noite você bateu ali, você viaja, cara. Não tem jeito. Os caras não brincam, os caras que roubam, não brincam não. Leva mesmo, então, não sei que onde é que eles vendem, você que vende. Aí as tampas, aqueles lugares onde tem as tampas, os caras levam. Aí fica um buraco, meu. Bateu a moto, qualquer carro. Você imagina a moto, hein? Você já imaginou? Não quero nem imaginar. Fora isso, os buracos em Aracaju. A desculpa é que está chovendo. Olha, eu precisei ir... Aonde foi, meu Deus? Bugio? Mas foi Bugio? Fui pela Maranhão, é de doer. Olha, essa avenida que foi aberta nos anos 70, no começo dos anos 70, já no finalzinho, eu lembro que eu andava nessa avenida aí, era uma rua estreitinha, feita por João Alves Filho em 1976, 75, por aí. Ela foi inaugurada em 77, essa avenida Maranhão. Filho, E aí não vou culpar só o Erivaldo Nogueira, não. Os prefeitos não gostam da Avenida Maranhão. Primeiro eu trocava, tirar esse negócio de Maranhão, que a gente não está no Maranhão, no São Luís. O que é homenagear o Maranhão? O que é aquele Maranhão de hoje daqui, porra? Entendeu? Olha, cheia de buraco, uma fuleiragem, essa avenida. Esculhambação, porra. O prefeito nunca passou por aí. Primeiro, ele não tem para onde passar por aí. Quando ele viaja, vai para o aeroporto, vai para o interior, vai pela outra lá, 31 de março, já desce por lá pela BR. É uma esculhambação, porra. Essa avenida Maranhão, ninguém fala, o comércio está falido ali. O cara já faliu mesmo, já faliu, né? Quem tem um comércio ali fica, ninguém quer ir para Maranhão, e lá tem um hospital, que não é mais do município, é terceirizado. Hã? Faz vergonha, cara. Não só Maranhão, estou falando pela Maranhão porque eu passei essa semana. Ah, mas está deixando cessar a chuva, já choveu tanto, já fez sol. Aí já passou Marcelo Deda, já passou Jackson, passou todo mundo, ninguém trata bem essa Maranhão, e agora tem Valdo Nogueira. João passou também não fez não. Maranhão é esquecido. Agora, o povo da Maranhão não reclama, tá tudo bem. Olha, o canteiro é uma vergonha. Agora, o que tem ali na frente do hospital, você passar sem olhar, o semáforo lhe pega. Vá, passou, matou, você já cai na multa. Claro que você tem que passar na frente do hospital devagar. Mas eles não deixaram, eles consertaram o semáforo. Eles consertaram o radar. Agora, não podaram as árvores, não fez absolutamente nada na Maranhão. Mas, como a gente está falando agora, vem aí a eleição, aí faz um tapa-buraco, engana. E olha que aí passam né, ônibus importantes do bairro Bugio, descendo para Augusto Franco toda hora. Então, eu acho que tem uns 50, 100 ônibus nessa área. Ninguém reclama absolutamente nada da Maranhão, cara. Ô povo da Maranhão, acorda! 5:18. Jornal FM, audiência popular. O povo em primeiro lugar. No meio do povo é audiência popular. Paulo Roberto. Eu fico assim emocionado quando eu leio essa manchete. Claro que o Luiz Tavares não tem culpa. É a produção do Luiz Tavares. Não vou dizer o nome da vereadora, não, porque aí é pra vou dar ibope a ela. Uma vereadora realiza ato contra a demolição de uma escola no bairro industrial. Essa escola já foi demolida, não tem mais. Você acha que o prefeito, hein? Aí o prefeito vai chegar aqui, é só porque a vereadora falou, ei, cadê o tijolo? É como desenho animado, né? Aí fica em pé. Sabiam que ia ser demolida. Com frente ao campo do Confiança. Não, é na frente do campo do Confiança mesmo. E tem uma casa, não sei, aquela casa tá lá, você desceu da ponte, você vê. Ah, não sei que a vereadora nunca andou na ponte. Porque subiu a ponte, desceu a ponte, está lá a demolição. Foi em cinco dias, terminou, acabou tudo. Eu falei aqui. Por isso que eu não estou falando nada da Ibope. Estou só dizendo que é um absurdo. E que esse ato vai resolver o quê? Agora, o que o prefeito vai fazer lá? Não sei, vai fazer uma praça? Vai fazer um novo colégio? Se for fazer um novo colégio, parabéns. É do município. Né? Se vai fazer, quem souber aí, pelo amor de Deus, diga o que será feito ali, foi demolido. Bom, se está essa demolição na frente do Estado Proletário Sabino Ribeiro, né, que apanhou, time ruim da porra, se confessa, perdeu duas vezes por Itabaiana, outro time horrível em Itabaiana, ganhou outro horrível por duas vezes, não é possível. Chega de falar de coisa ruim. São 17h20, vamos falar de coisa boa, Roberto Silva. Reportagem 91,3. Roberto Silva. Chore não, Bebeto. A pancada foi dolorida, não foi? Foi. Sem caô, né? Sem caô, foi o lado pra cá. Eu disse a Alan Veroni, um colega que nós temos, né, Paulo Roberto, da imprensa, ele é filho do Batista. É Batista, eu conheço há mais de 50 anos. E ele mora no Orlando Danta, o Batista. Alô, Batista, aquele abraço pra você. Eu digo assim, o Confiança voltar a jogar 497 vezes, vai perder pelo mesmo placar. Ele ataca, vai lá, recebe um gol. Ataca, ninguém faz gol, recebe o segundo gol e a partida termina. Então, ainda bem que ele ficou com o vice-campeonato e vai ter competições para disputar, né, na próxima temporada. Se bem que ele está na Série C, mas ele sabe lá se ele vai se manter na Série C. Dito isso, eu digo boa tarde para você, ouvinte do Audiência Popular, Programa de segundo, Meru, goleiro mão de diabo, faz eco na capital, na Grande Aracaju e em todo o estado. Quem também afirma isso é o Coronel Jair, da Polícia Militar, Silvio Sapateiro, do Mercado Central, também o nosso querido Bicia Barbeira em Capela, Crianças e Socorro, Zé Carlos da Zapateria em São Cristóvão, Júlio César Pelevino, Misa, ele que recebe daqui a pouquinho o querido Gilson Caranguejo para aquela reunião diária, colocando os assuntos em dias, em dias, era um garçom famoso que tivemos aqui no Cacique Sá. Abraço ainda o nosso querido amigo o Abenoaldo, ex-vereador e presidente da Câmara Municipal do município Baiador, no município Maruí, reunido ao lado do Regis de Garcia, nesse exato momento. E agora destaco para você que a CPTAN registrou cerca de 9 acidentes, 8 feridos. Dos 8 acidentes, dos 9 acidentes foram envolvidos, portanto, 7 motociclistas. E teve também, segundo o capitão Adiel, foram conduzidos para a delegacia 2 pessoas que estavam com água na cuca, que passarinho não pode beber. Já a Polícia Rodoviária Federal registrou 3 acidentes, 3 pessoas feridas, uma com a maneira mais grave, de maneira mais grave, que foi um atropelamento de animal. A mulher que ia conduzindo o animal se feriu, foi conduzida para o hospital. As 2 ocorrências policiais também registradas pela PRF foram, portanto, a primeira, uma pessoa que estava conduzindo o veículo sem a CNH, a outra estava com a rebite. Mas quem vai falar a respeito da Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouco eu vou convocar a pessoa para falar, porque eu informo também que a Polícia Rodoviária Estadual, segundo o tenente Pimentel, registrou 2 acidentes envolvidos motociclistas e 2 pessoas ficaram feridas. Inclusive, um dos acidentes foi uma colisão moto com moto, meu caro Biru. Acontece também, acontece colisão entre moto e bicicleta e moto com moto. Agora vamos convocar o tenente coronel Jairo Cruz. E aí, coronel Jairo Cruz, tenente coronel, me conte o que aconteceu no final de semana com ações da Corporação Militar, que o senhor é o responsável pela comunicação. Ao nosso amigo Roberto Silva e demais ouvintes, o Corpo de Bombeiros Militar realizou 58 atendimentos nas últimas 72 horas. Foram registrados 29 buscas e salvamentos, 15 orientações via CIOSP, 9 incêndios em vegetações, 4 atendimentos pré-hospitalares, 3 incêndios em edificações e 1 acidente automobilístico. Pois bem, caros ouvintes, o nosso grupamento de busca e salvamento, conhecido como GBS, realizou também neste final de semana 46 prevenções e 3 ocorrências de atendimento pré-hospitalares por queimaduras de caravelas. E neste último sábado, 22, o Corpo de Bombeiros atuou em um engavetamento de 4 veículos que deixaram 2 pessoas feridas na Avenida Beira-Mar, no bairro 13 de Julho, Zona Sul de Aracaju. 2 passageiros ficaram levemente feridos. Entre eles havia uma idosa. As vítimas foram socorridas por nossas guarnições e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conhecido como SAMU. E agora eu deixo vocês com ele, o melhor dos melhores, Roberto Silva. Valeu, valeu, tenente coronel Jairo Cruz. De imediato, agora com Foco Novaes, que é o homem da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Ele é integrante de uma equipe que tem várias pessoas. Um fica encarregado por notícias para a televisão, outro para a imprensa escrita. Tem também o Novaes, que aí coordena tudo aí para você ficar ligado. Diga aí, Novaes, o que aconteceu? Me parece que esse feriadão foi tranquilo, a exemplo do feriado da Semana Santa. A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 23 horas e 59 minutos deste domingo a Operação Tiradentes 2023, iniciada à 0 hora da última quinta-feira. Neste período, houve um aumento da fiscalização e do número de equipes nos trechos do estado de Sergipe. Foram fiscalizados mais de 1.100 veículos e pessoas, realizados 900 testes de alcoolemia, foram prestados 9 auxílios a usuários. Mas o destaque principal deste feriado é que não houve registro de óbitos nas rodovias federais de Sergipe. Houve 9 acidentes, mas nenhum resultou na perda de vidas. Esse é o principal destaque, é a principal missão da PRF de preservar vidas. E mais uma vez contamos com toda a sociedade, com a conscientização de condutores, passageiros, pedestres, e somente com a participação de todos teremos um trânsito mais seguro. E aproveitando, já destacamos também que teremos no próximo final de semana outro feriado, já que o 1º de maio será na segunda-feira da próxima semana. E aproveitamos para reiterar as recomendações de cuidado e atenção no trânsito. Valeu! Valeu, portanto, o Novais, que é integrante da assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos ficando por aqui, volto daqui a pouco com mais informações no Audiência Popular. Esse programa de segundo, Wellington Gargamel, Alan Veroni, ele que é também empresário artístico, o Alan Veroni, nunca mais o vi, né? Está circulando pela capital sergipana. Nesse período de antecedente, seus dias de menino, ele tem se ocupado bastante disso, é importante. Eu volto daqui a pouco, Paulo Roberto de Almeida, porque quem está comemorando a conquista do título é o nosso querido Gilson do Amendoim, lá na planificação Padre Cícero. Está todo vestido de tricolor, camisa, calça, até o sapato ele pintou tricolor para gozar com a torcida proletária. Mas é isso mesmo, né? Itabaiana tinha muito tempo que não conquistava um campeonato. E conquistou agora, vai participar de competições no ano que vem, é competição de cabo a rabo. Parabéns, portanto, para o time tricolor serrano. Alô, Solange! Aquele abraço, Solange Gênese, essas jovens que estão também atuando aí na planificação, participam do rádio. Olha, o Gilson do Amendoim, ele bota o rádio no volume total e ele está de volta. Quem é ele, Luciano Lima Tavares? Paulo Roberto de Almeida. Pois é, meus amigos, Banca de Cartucho, S.E. Abraçando aí o meu amigo. Agora, manda o nome do anão. Ah, ele é seu conhecido como anão, hein? Anão aí da Banca de Cartucho, S.E., Rua das Laranjeiras, aí, número 1124. E tá aí o anão, jogando pesado, tá ouvindo o programa. Aumenta o rádio aí, não dê microfonia não, mas aumenta aí. Banca de Cartucho, S.E. Sua impressora está imprimindo com falhas ou parou de funcionar? Temos a solução. A Banca de Cartucho, S.E. é uma assistência técnica especializada em venda de suprimentos e manutenção das principais marcas Epson, HP, Brother e Canon. Banca, é isso mesmo, Banca de Cartucho, S.E., Rua de Laranjeiras, ou das Laranjeiras, como queiram, 1124. O telefone é 981-20-9858. Em nome de Banca de Cartucho, S.E., alô, não, aquele abraço, não. Se não é danado, hein, Marcelo? Um abraço para Marcelo Prata. Se já tem gente para falar comigo, eu tenho um áudio aí, parece que é o Marcelo que mandou um áudio aí no meu zap aí, por favor. Ele é um cara que está sempre participando, é um empresário que participa da vida da sociedade, né? Tem que participar mesmo, a rua cheia de buraco. Está chovendo, desculpe. A prefeitura, ela não trabalha chovendo, passou o tempo até chover, né? Mas quando chove, é uma desculpa esfarrapada da desgraça. É a mesma coisa dessa obra aqui na Avenida... aqui na Rio Branco. Não sei quando é que vai terminar essa obra, né? Começou um escândalo que começou uma grande obra na eleição. Tá aí. A passo de cágado. Ou de tartaruga, né? Fala, sociedade. Boa tarde, amigo. Marcelo Prata. Escuta, eu tô vendo você falando aí a respeito desses buracos. Rapaz, tá cheio de buraco, é tudo aqui, rapaz. A Avenida Maranhão é um buraco em cima de buraco. Você pega aquela canal que é seguida da Maranhão ali, é cada buraco gigante. Você entra ali quando pega Pedro Calazans ali, é cheio de buraco. Você na Rua de Laranjeira, na Laranjeira aqui com Pedro Calazans, é cada buraco da desgraça aqui. Tá cheio de buraco. Cheio de buraco. Ele só quer saber na zona sul, zona dos ricos. Porque a zona onde tem um pobre é cheio de buraco. Você está falando a respeito da Rua do Maranhão, Maranhão ali perto do Nestor Piva ali. É cheio de buraco, bagaçada da peste. E ele hoje dando entrevista na rádio que come dinheiro, né? Que cheira os ovos dele, desculpa até a palavra, a rádio. Que é puxa saca, que não deixa ninguém interagir. Que só você mesmo que deixa interagir, de todas. Não se vendeu não, ainda não. Porque as outras, Ave Maria, é como dinheiro da prefeitura, como dinheiro do estado, cidade tá cheio de buraco, é buracaju, é verdade. E ele todo já preparado para fazer o próximo prefeito. Ele arrogante com aquela boca, a boca torta dele, já tá certo que o próximo prefeito é ele que vai indicar a situação. E já vem aí entra o pobre. O pobre que só presta para votar e votar mal. Só presta para votar e votar mal. O resto do ano é uai. Mas você tem o que merece. Boa tarde, Deus abençoe. A todos nós, são 5 horas e 32 minutos. Restaurante do Itabaiana, restaurante do Itabaiana, Rua de Belém, no centro aqui do bairro industrial. Você é de Aracaju já, ali já é centro de Aracaju, né? Abraço para meu amigo Paulinho também, que é um empresário do churrasquinho Paulinho. Isso é de terça a sexta, né? Um abraço para essa turma boa que está ouvindo a gente aí. Fala, sociedade! Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto de Almeida, que está falando, José Carlos. Paulo Roberto, veja esse vídeo aí, que está na rede social, foi ontem em Laranjeiras. Esse rapaz que está sendo aí, está sendo esfaqueado. Quero ver, não. Quer dizer, o pessoal hoje faz as gravações... Então, se preocupando se ali está matando, se está tirando. Quero ver a isso, vida não. Do ser humano hoje não vale mais nada, Paulo. Não vale mais nada. Até onde nós vamos chegar ou até onde nós chegamos? Não tem para onde mais. É a falta de Deus no coração. Não é só na lambança, não. Eu tenho Deus. Deus, obrigado. Não. Aí o cara bota no carro. Deus, meu herói. Não, filho. Tem que fazer. Não é só desenhar, botar em foto. Não. A maioria, não vou dizer que é a maioria, mas o povo está sem Deus, cara. Sem Deus, né? Eu não quero nem mando pra mim, não quero ver ninguém esfaqueado. Não é esse não. Procura aí. São 17, não é o vídeo, não, que o vídeo vai dar pra. Não dá aqui. A gente não quer ver não, infelizmente. Não dá jeito, né? Não vale. A vida nunca valeu nada, né? Pra essa galera que tá aí, né? Vai pro comercial? Em nome do Omega 3, o original. Fala, sociedade! Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto e o programa Audiência Popular na 91.3. Aqui é o índio emplacador do Sinetran de Lagarto. Eu estou gravando aqui esse áudio para parabenizar os jogadores e toda a diretoria da equipe da Associação Olímpica de Itabaiana, que sagrou-se campeão desse ano 2023. E lamentar pela equipe da do Dragão, Confiança, o Dragão do Bairro Industrial, que deixou muito a desejar e tem que melhorar muito essa equipe. Aonde vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, se não contratar, vai ser um sério candidato a descer, viu? Se não contratar, vai ser um sério candidato a descer. Eu torço para o Dagrão, mas lamentavelmente essa equipe precisa melhorar e muito. Valeu, meu amigo Paulo Roberto, aquele abraço, seu amigo de placador daqui da cidade de Lagarto. Abraçando também o índio aqui da nossa segurança. Agora, não é contratar, é trazer o que presta. 17h35. Lá, audiência popular, volta já. Jornal FM 91,3. A notícia em primeiro lugar. Você ouve na Rádio Jornal FM 91.3. Um time de profissionais sintonizados no que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo. Informação com opinião. Rádio Jornal FM 91.3. A notícia em primeiro lugar. Aqui. Você estará sempre bem informado. 91,3. A Gilson Modas Collection continua com as melhores promoções em calçados masculino, feminino e infantil. Vai calçar o quê? As melhores marcas do Brasil, Via Marte, Piccadilly, Moleca, Beira Rio, Visano e muito mais. Conforto, qualidade e o menor preço da cidade? A Gilson Modas Collection. Calçadão Laranjeiras 343, Centro, Aracaju. De 24 a 29 de abril tem ofertas em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus Aracaju. Óleo de soja Vitalive 900ml 6,89. Feijão carioca baiano cores 1 kg 7,99. Fígado bovino 1 kg 9,90. Peito de frango lar 1 kg 10,29. Cerveja Devassa Lager lata 350 ml 2,69. Tudo para o seu negócio e para sua casa Mix Mateus Aracaju. Somos um só coração. Beba com moderação. Ecoparque Timbó. Turismo ecológico e de aventura. Leve sua família e amigos para conhecer o ecoparque mais natural de Sergipe. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Piscinas com água natural e cristalina. Cachoeira e ofurôs de hidromassagem. Toboágua, kamikaze, rampa deslizante. Balde maluco. Passeios de pedalinho e caiaque. Tirolesas, pesca e pague e muito mais. Ecoparque Timbó. A 50 quilômetros de Aracaju. Em Salgados, Sergipe. Rádio Jornal FM, liderança absoluta em todas as pesquisas de audiência. Primeiro lugar no jornalismo, no futebol e na música. O tempo todo com você. Pelo rádio, na internet e nas redes sociais. Uma programação de qualidade oferecida aos ouvintes pela maior e melhor equipe do rádio do Nordeste. Melhor som, maior alcance e a mais completa programação com os maiores nomes do rádio. Fique ligado! Fique ligado! Rádio Jornal é carinho em forma de música. A voz do povo. Jornal FM, audiência popular. O povo em primeiro lugar. No meio do povo, é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. Obrigado! 5h38, cadê a sociedade falando, reclamando, chiando, dando bicudo? Fala, sociedade! Grande Paulo, a Zona Norte é desprezada. Da Praça da Bandeira pra cá, pro Bugio, Som do Monte Soledade, é desprezado. Não tem nada de bom, não, pro lado de cá, não. É desprezado. Essa gestão de Edivaldo agora e as outras, sempre desprezou. E a Maracaju? Você subindo ali aquele sinal para ir pro fórum. Aqueles calombos ali no meio, desde a época de Pedro Alves Cabral, ele não anda por aqui. Ele vai para Dubai, não foi para Dubai uma época dessa aí, não foi? A senhora foi para Dubai. Olha, ele tira onda com a cara do povo, os assessores ficam aí, olha, azedo, porque o povo está no ar na jornal. E eles, se eles entrarem no ar, é kikiki, kkk, eles só têm acesso à rádio do governo, de manhã, rádio do governo, aí eles batem no povo. E aqui não, o povo é bem recebido aqui. Aracaju, a Zona Norte, é desprezado. Quando diminui a chuva ou aumenta a chuva, aí chega, olha, vai lá para a Zona Norte, faça lá a operação tapa-buraco, vá. Aí quando tapa o buraco, parece um quebra-mola. Zona Sul, Ave Maria, tapete preto. Pronto, Paulo Roberto, é Francisco de aplicativo, deixa eu te dizer. Mas essa, eu tô vendo você falando aí na Avenida Maranhão, tô vendo não, tô ouvindo. Aí eu tô só para lhe dizer que o Edivaldo, né, o grande prefeito de Aracaju, na época da campanha, ele disse em palanque que já estava com orçamento da Avenida Maranhão e a Maracaju para fazer. Isso foi cobrado e ele disse que já estava tudo dentro do orçamento daquele empréstimo que ia fazer e tudo. E até hoje não fez nada. Eu quero saber quanto foi o dinheiro do empréstimo que fizeram para essa avenida. Até hoje nada. E a tranqueira de neve também. Tem uma parte também que não é boa não. Eu sei muito bem que eu passo por lá direto. Sabe o que acontece? Sabe que a vantagem desse programa aqui? Que a prefeitura não pode mandar ninguém mais investigar nada, ela tem que ouvir a assessoria de comunicação aí dos órgãos da prefeitura. A gente está trabalhando de graça para a prefeitura. Aqui não entra comercial nem da prefeitura, né? A gente está trabalhando de graça. E o povo também. Aí, de volta, vê como é bom? Ruim é quando você tem um programa que não fala nada. Aí a prefeitura não sabe nada do que acontece, porque deveria saber, mas não sabe. Só que neste programa, o povo fala, né? A sociedade fala, vou tirar o nome, já disse que eu ia falar mais agora de povo, povo, povo é pejorativo, né? Quem que derrubou tudo aí? Fechou o zap, uma hora abre, uma hora ele abre. Ele vai ficar fechado o resto, mas tem ao vivo aí. Entendeu? Essa que é a vantagem de você administrar Aracaju com a Rádio Jornal, com este programa, hein? Com este programa que atende, conversa, dialoga com 50 ouvintes todos os dias. E ficam mais de 25 para o próximo dia, não, porque o pessoal repete a ligação. Conversando, dizendo o que está acontecendo. Eu cheguei aqui falando, vou falar da Maranhã hoje. Aí o Luciano disse, não, fala da Visconde Maracaju. Outra desgraça. Querem o Visconde Maracaju, começa no, na China, termina não sei aonde. Fizeram lá do São Dumont. Fizeram, entre aspas, já tem buraco também lá. Fizeram aquela partezinha para enganar e tal. Eu nunca vi uma rua, uma avenida tão grande que vai ser Visconde Maracaju. Né? Cheia de buraco. Aqui perto da canal é buraco, perto da igreja é buraco. Onde faz a feira tem buraco. É uma nojeira, é uma esculhambação essa Aracaju, pai. É uma tragédia essa Aracaju. E o prefeito tem que ter coragem de falar que ele está cuidando da vida do povo da família dele. Tem coragem de botar nos ônibus, velho. Aracaju cuidando da sua família. Porra, se for nisso, eu estou arrombado. Nós estamos arrombados com o prefeito, viu? São 17h43. Fala, Roberto, meu amigo velho. Fala, povo. Aqui é o Carlos na Verdura. Rapaz, agora você me lembrou um negócio bom. Você falou da Avenida Maranhão, que tem tanto tempo que está a mesma avenida, né? E eu me lembrei do Presidente Mestre também. Desde o pequeno, naquele campo é o mesmo. Será que agora vai mudar que o Tricolor foi campeão? Valeu, papai. Muito obrigado e aquele abraço. É mudar nada. O Itambaí não vai ganhar dinheiro ainda no próximo ano. Em fevereiro, em janeiro, fevereiro, quando foi a Copa do Nordeste direto. E o Campeonato Brasileiro de maio. Agora vai ter que ficar com o que tem aí, né? Não ganhou esse dinheiro todo, não, mas ganhou, né? Ninguém é bobo, não. Todo mundo ganhou dinheiro aí. É, essa história do futebol sair para não dar dinheiro, todo mundo tá dentro dele. Ninguém quer sair. Tem até radialista que é presidente de clube. Arrombaram, mas é. São 17h44. Fala, sociedade! Boa tarde, Rádio Jornal. Paulo Roberto. Eu? Pedi pra você perguntar, não, que eu sei que tem os ouvintes aí da Deso. É, sobre qual motivo deles cobrarem a taxa de esgoto aqui no Residencial Parque dos Carajás, do Marcos Freire 2. Eu moro aqui há 10 anos. Comprei uma casa por uma construtora. E quem colocou a manilhazinha, que é fininha, na calçada. Ela passa pela calçada, não passa nem pela rua. Em tópicos, uma beleza. A gente se reúne aqui na rua. Contrata um carro de desentupir aí e divide aí, vai desentupindo aí. E tem uns 5, 6 meses, tem uns 6 meses que a Deso começou a cobrar a taxa de esgoto, que nunca colocou uma manilha aqui lá na rua. E já ouvi dizer que pessoas foram reclamar com ela, assim, não, é porque nós ainda vamos implementar o esgoto. Quer dizer, que vai cobrar uma coisa antes de implementar. E só Deus sabe quando vão implementar. Então fica aí. Essa minha pergunta ao A, ver se alguém da Deso entra aí para explicar. Ricardo Chagas, do Marcos Freire 2. É, o governo deveria estabelecer esse contato com os programas da tarde, né? Porque amanhã a gente sabe que não consegue, né? Não consegue, o povo não fala. Mas enfim, o povo tem também os radialistas que ele merece, né? Não é verdade? Dá uma audiência que não presta, aí fica assim. Depois a sociedade precisa de participar dos programas e não consegue. Mas enfim, eu falo aqui da nossa casinha. De vez em quando a gente dá uma porradinha que é para alertar também. Ó, esse negócio da prefeitura de socorro, desde a eleição. Mas aí é a Deso. Aí o que acontece? Como é que eu sou prefeito de uma cidade, claro que isso não vai acontecer, não defende a sua cidade? O prefeito que está aí, ele votou no governador que está aqui. Ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Primeiro eu acharia melhor. Vocês começaram a cobrar dos vereadores, que é papel deles, independente de que ele seja da oposição à situação, cobrar do prefeito que ele foi eleito pela sociedade e vai querer se eleger, vai querer colocar alguém para se eleger, cobrar da deputada que vocês votaram do prefeito, que aí socorro é uma mãe, rapaz, nunca viu cidade boa danada, rapaz. Ela pede help toda hora, help, help, help, mas não tem jeito, cara. Aí elege mulher de deputado, elege deputado que não mora na cidade, prefeito que não mora na cidade. Uma esculhambação há mais de 30 anos. Vocês estão aí há mais de 30 anos e deixam essa esculhambação. Se quer essa esculhambação, continue com a esculhambação. Agora, vocês têm que cobrar o prefeito. Né? Por que que estão cobrando taxa de esgoto sem esgoto? Alguém vai dizer assim, mas o prefeito não tem culpa, mais uma pessoa só, duas não podem reclamar. Você vai no prefeito, começa a criticar o prefeito, começa a criticar a deputada do prefeito, que é a mulher do prefeito, que foi eleita pelo povo, os vereadores, alguém vai se manifestar. Alguém vai se manifestar, porque você não pode pagar o esgoto, você tem esgoto. Já no Baixo Aracaju, que quase não tem esgoto totalmente. Na Barra de Coqueiro não tem esgoto, você paga, em algumas partes você paga esgoto. Não tem esgoto. Socorro não tem esgoto. Tem aquele esgotozinho que passa na sua porta. Mas não tem o esgoto profissional mesmo lá, né? Mas enfim, tá dando recado? 5h47. Paulo Roberto, boa tarde. Casa de Ferreiro, espeta de pau. Ali no Leite Neto, no fundo da CEOP, aquela rua que não me recordo o nome, ela dá de entrada na garagem do Palácio de Despacho do Governo. Rapaz, ali tá uma buraqueira que tá uma vergonha. Uma cidade que não tem prefeito e um governador que agora que assumiu, não tá vendo isso, cara? É um absurdo, viu? Boa noite, Paulo Roberto. Não é só na Maranhão, não. Na Maracaju também é buraco, é mato. É as bocas de lobo tudo aberta. Eita, tá demais, Aracaju. Eu fui mexer na Maranhão, né, que eu fui pra Maranhão, para a avenida, claro, e vi quando essa avenida foi inaugurada, vi a construção dela, que eu andava muito ali namorando. Eu tinha 14 anos na época. Pô, faz tempo, hein, cara? Faz tempo. Não, faz tempo pra caralho. Eu tô com 61, já faz tempo. E essa Maranhão foi aí. Essa Maranhão não é brincadeira, não. Foi, a não ser que esses caras queiram que acabem as coisas que João Alves Filho fez quando era prefeito e governador. Pronto, vai acabar Aracaju e Sergipe. Vai acabar Aracaju, vai acabar Sergipe como um todo. Quem que fez tudo foi o Negão? Claro, o Negão não pegou na colher de pau, na colher de pedreiro. Mas deu ordem, ficou investigando, corrigiu as obras. Olha a ponta aí, estão fazendo essa bagunça na ponta para o povo se revoltar e fazer outra ponte. Não é? Já tem gente para falar com a gente? Só tem. Boa tarde, amigos da Rádio Jornal. Boa tarde, meu amigo Paulo. Paulo, eu ia reclamar também da Avenida Maranhão, mas o ouvinte aí reclamou, mas eu vou reforçar. O prefeito de Aracaju deu entrevista hoje em uma rádio. Eu concordo com o ouvinte aí. O prefeito de Aracaju foi alisado com palavras pelo radialista que entrevistou ele hoje. É, palavras, perguntas só bonitas, leves. Agora, o que interessa à sociedade não foi perguntado. Eu mandei mensagem pro radialista, pergunta ao prefeito quando é que ele vai recapear a Avenida Maranhão, que está uma situação precária. Os motoristas da Zona Norte, Bugio, Santos Dumont, Soledade, que passa pela Avenida Maranhão, os lotação, estão tudo sofrendo. A população que anda em ônibus, parece a sardinha, tudo se balançando por causa dos buracos na Avenida Maranhão. E o prefeito de Aracaju dizendo, não quero falar de política agora, não quer falar de política, prefeito Edivaldo Nogueira, vamos trabalhar. Paulo, o prefeito Edivaldo Nogueira recapeou duas avenidas lá na zona de expansão, duas avenidas que não necessitavam de recapeamento, Paulo. Eu passei lá hoje, tá tudo pretinho, Avenida Padre Onóbio, lá indo pela rota de fuga, depois da rota de fuga, lá indo para aqueles condomínios, já chegando no Brisamar, Paulo. É um absurdo se gastar asfalto onde não necessita, Paulo. O que é isso? Prefeito Edivaldo Nogueira, os aracajuanos já cansaram do seu mandato. O senhor só tem blá, blá, blá, blá. Aí diz que eu não gosto de dar entrevista porque eu não gosto de falar, porque eu gosto de fazer. Faça, prefeito. Oi, já acabou, viu? A época dos carcarás já passou, vai entrar prefeito novos. Já era. Paulo, aqui quem vos fala é Tiagão do Povo. Desculpe aí o meu desabafo, viu? Edivaldo Nogueira, vamos trabalhar! Vamos mandar o povo trabalhar, porque o prefeito não trabalha, cara. Vamos mandar os auxiliares. A verdade é o seguinte, olha, fica até chato, às vezes eu fico assim, eu fico invocado comigo mesmo, assim, pô, o que é que eu vou falar hoje? Aí eu não saio de casa planejando o que eu vou falar, não. Aí é tanta coisa que a gente tem que falar aqui, para não dizer que a gente está só criticando a administração. A intenção do programa, a intenção da Rádio Jornal, não é criticar ninguém. É colocar este, estou falando por este programa que eu comando e apresento. Ali com meus auxiliares aqui, de produção, meus dois irmãos aqui, o Ivan e o Luciano. A intenção da gente não é esculhambar, não. A intenção da gente é botar a sociedade que paga os impostos, paga IPTU e não tem como fazer. Por exemplo, se o prefeito um dia que ele não vem, ele ou qualquer um se vier para aqui, vai ter que ser entrevistado pelo povo. Não tem esse negocinho de escreva aí, olha, escreva, não pode apertar o prefeito, aqui tem esse negócio não. Como o prefeito não vem, e eu se fosse ele também, eu não viria, certo? Só se ele chegar aqui e pedir para falar, porque convidar eu não vou, porque eu não preciso que o prefeito fale que Aracaju não presta, porque a gente sabe que não presta. Algumas partes, né? Está tudo cheio de buraco. Para que trazer o prefeito para dizer assim, já está planejado, já está planejado. Aí o ouvinte quer participar, não participa. Se for para criticar, alguém participou na entrevista, não, que eu não vi. Tchau, Luciano. Alguém participou, não vi. Então, se vier para aqui, é para conversar com o povo, né? E eu já disse aqui, eu não preciso de intermediário para criticar prefeito, nem governador, nem deputado, ninguém. Eu não preciso de intermediário. Eu não preciso botar ninguém aqui para entrevistar, para meter a porrada no prefeito, no governador. Eu mesmo critico. Eu não aprendi a falar, não, foi? E você está pensando que eu estou aqui fazendo o quê? Só jogando conversa fora, é? 5h53, agora já com o Luciano. Com Ivan Lima Tavares. Fala, Frank, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu quero falar uma coisa, né? Confiança. Fala com como é o nome dele, é seu amigo aí, para dizer o presidente do Confiança. Ô Bote, ô Betinho, ou chame Joãozinho para treinar esse time, que esse time não tem defesa, não tem ataque, não tem meio de campo. Aí não tá faltando técnico, tem jogador. E outra coisa, não fale de meu prefeito. A gente tá falando do prefeito metendo pau sem... Caiu? A ligação caiu, pô. Não vai dizer que foi que derrubei, não. Ah, já sei, foi o prefeito que cortou, ok? Ninguém entra para elogiar, entrou um, o prefeito cortou a ligação dele. Tô brincando, Frank. Roberto. Voltou o Frank. Fala, Roberto. Frank. Fala, Frank. O prefeito tá fazendo um buraco para sair no Japão, rapaz, para fazer. Sergipe ao Japão. Ele faz um buraco aqui, sai lá e volta pelo outro, rapaz. O cara é inteligente. Agora fica metendo pau no meu amigo prefeito, que é meu amigo, tá entendendo? Não vamos meter o pau nele não, rapaz. Manda ele cavar mais, tá? Ele já tá no final do mandato. O que é que ele quer fazer? Nada mesmo. Tá indo pra que Deus, só ganhar o dinheiro e sair fora. Tá entendendo? E outra coisa, o nosso amigo Bolsonaro não entregou a faixa, porque sabia que ele vai voltar. Muita gente vai engolir o Bolsonaro, viu? O PT vai engolir o Bolsonaro antes de terminar o mandato desse outro, carniça. O Bolsonaro vai botar a faixa no peito. Eu quero ver os petistas falar aí no seu programa. E manda ele falar só 5 minutos, não fala mais nada do que 5 minutos, que ele não tem direito a nada. Não, 5 tá entendendo? Então vamos meter, não fale muito, meu amigo do prefeito de Aracaju, que ele vai fazer aquela linha que vai no Japão e volta no outro lado, pô. O cara é inteligente demais. Tá bom, certo. Roberto, tamo aí, tô escutando todo dia. Agora, não quero que o petista meta o pau aí falando demais, só tem direito a 2 minutos. Se não passar 2 minutos, você corre. Meu amigo Frank, você é uma grande figura. Tá, ok, vamos lá, vamos meter o pau aí nesse candidato que não presta mesmo, que nenhum presta. Agora, vamos falar aí no seu programa. Roberto, eu quero ir de... Eu vou falar com não sei quem, vai, que nem hotel já disse, vai pra Carta Peste, rapaz, vai pra lá, velho. Só aqui nesse programa que o povo tem essa liberdade. Tamo junto aí, cara. Estou escutando. Estou deitado aqui escutando. Se falou do meu Confiança, eu ligo novamente. Tá certo. Confiança não presta, não presta e não presta. Um abraço, Frank. Só nesse horário, né, Ivan? Professora Silvina, um grande abraço. Só nesse horário que a sociedade tem esse direito de vez e voz. Aqui a gente não manipula ouvinte, nem negócio de escrever. Eu não quero que escreva ninguém para mim, não sei ler. Se você ouvir, nessa parte aqui, se você ouvir, viu? Porque lendo não é a mesma coisa. Se eu botar a voz desse senhor e quase 60, 70, já, você já passou, seu flanque, invocado. Eu quero o povo invocado. Eu quero o povo revoltado falando aqui. Viu, seu Ivan? Paulo Roberto, boa noite. Boa. Eu não vou falar dos buracos, não, hoje. Eu vou falar do nosso presidente. Que a gente tinha um presidente, uma presidente, que não conseguia formular uma frase. E agora nós temos um presidente que chega na China e fala mal dos Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos e fala mal da China. E aí, todo lugar que chega agora, foi para a China e falou mal da Europa. E a Europa chegou agora, não deixaram nem o coitado falar. Foi escorraçado mesmo, não deixaram falar de jeito nenhum. E agora, a gente vai parar onde? Aonde que esse homem ganhou no nosso país? Me diga aí agora. Me diga. Porque nós temos um presidente que não consegue nem ir para a Europa sem ser escorraçado lá na Europa, não é nem no Brasil. Alô, Paulo Roberto? Aracaju cuidando das pessoas. Só vou reclamar. Aqui na Zona Norte está ruim. Aqui na Zona Norte é abandonado. Quando chega na eleição, vota no infeliz. Fala, povo. Adianta o quê? Tá reclamando agora, chega na eleição, tá com a bandeira lá, balançando lá na porta de casa, pegando um beijo na testa. Merece o que tem, tem que se lascar mesmo. Pode saber, próxima eleição, o povo da Zona Norte vota tudo no candidato dele. A verdade é essa. Olha junto, seu Conrado. Alô, garoto. São Conrado, Japãozinho, Cidade Nova, o povo, a sociedade falando com a gente. De vez em quando eu falo o nome do povo, mas eu quero cortar, né? Uma hora eu corto, vou falar só a sociedade. Povo, para mim, é pejorativo. Quando fala muito em povo, eu acho que é pejorativo. Eu não quero pejorativo aqui. Quero falar de uma sociedade sofrida, né? Escorraçada pelo poder público há muito tempo, né? Pelo sistema aí. Você pode... Quer ir para a aula falar comigo? Pelo sistema e tal. E aí a gente dá esse espaço. O empresário Zé Arinaldo dá esse espaço, né? Ele dá todos os horários, né? Mas aqui só quem fala mesmo, só quem fala esse horário. E tem essa coragem de fazer um programa de 2 horas só com eles, né? Só que essa gente maravilhosa da sociedade de Sergipe, falando não, ninguém aqui, ninguém fala besteira aqui não. Todo mundo fala coisa séria, né? Quem vota no Bolsonaro, quem vota no PT, não interessa para mim, interessa que continue falando e progredindo para a sua sociedade, viu? Porque político não está pensando na gente não, ninguém está pensando na gente, né? Ninguém. 17h59, 34 segundos, o último, antes da Ave Maria. Dá? É grande, então vamos para a Ave Maria? Vamos rezar, que é muito bom. A hora da Ave Maria, com Padre Paulo Lima de Melo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Padre Paulo Lima. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando a programação e agora esse momento de parada de reflexão com o Evangelho para esta segunda-feira, 24 de abril. Hoje celebramos a memória de São Fidélis. O Evangelho para nossa reflexão é o de São João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Você acompanha comigo agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que aí havia só um barco. Viu também que Jesus não tinha subido no barco com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois que o Senhor agradecera a Deus. Ao verem que nem Jesus nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do lago, lhe disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes dizendo: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para uma vida eterna, alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus Pai o marcou com seu selo. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu dizendo-lhes: Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, queridos ouvintes, há intenso movimento de multidões em busca de Jesus, depois que ele saciou a fome dos 5.000 homens. Finalmente o encontram. Então Jesus os faz refletir. Por que realmente estão indo atrás dele? Só por benefícios materiais? Todo o esforço de Jesus consiste em fazer as pessoas descobrir o verdadeiro sentido espiritual dos sinais que ele realiza, porque a gente pode, talvez, interpretando nossa fé, vivenciando nossa fé, apenas nas buscas, né, de coisas que estamos necessitando, e até mesmo a gente materializar nossa fé, porque fica apenas uma fé de pedidos. Eu vou a Jesus porque quero isso, eu vou a Jesus porque necessito desse milagre, dessa graça, e quero que resolva essa minha situação. Não, devemos ir a Jesus sempre, porque Ele é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Não esqueça disso. Desça sobre você, a sua casa, a sua família agora a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite para todos, até amanhã, aqui com o Evangelho do Dia. Até lá. Existem momentos difíceis na vida onde a gente precisa de alguém que nos traga tranquilidade. A partida de um ente querido, sem dúvidas, é um desses momentos. Planejar essa etapa é não se preocupar com a burocracia e os altos valores envolvidos com a partida de alguém e ter a paz que você precisa naquele momento tão difícil. Com a Preve Mais, você tem toda a infraestrutura e amparo necessários, desde os primeiros acompanhamentos até o sepultamento ou cremação. Ligue 3025-5003. Preve Mais. Ecoparque Timbó. Turismo ecológico e de aventura. Leve sua família e amigos para conhecer o ecoparque mais natural de Sergipe. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Piscinas com água natural e cristalina. Cachoeira e ofurôs de hidromassagem. Toboágua, kamikaze, rampa deslizante, balde maluco, passeios de pedalinho e caiaque, tirolesas, pesca e pague e muito mais. Ecoparque Timbó, a 50 quilômetros de Aracaju, em Salgado do Sergipe. De 24 a 29 de abril tem ofertas em tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus Aracaju. Óleo de soja Vitalive 900 ml 6,89. feijão carioca baiano cores 1 kg 7,99. Fígado bovino 1 kg 9,90. Peito de frango lar 1 kg 10,29. Cerveja Devassa Lager lata 350 ml 2,69. Tudo pro seu negócio e pra sua casa. Mix Mateus Aracaju. Somos um só coração. Beba com moderação. Jornal FM, audiência popular, o povo em primeiro lugar, a rádio no meio do povo é audiência popular. Paulo Roberto de Almeida. São 18 horas e 6 minutos. Olha, daqui a pouco eu vou para o local da festa, falar com o Reginaldo Gouveia, né? A festa Os Melhores do Ano. Olha, a Assembleia dos Servidores do DETRAN define paralisações com interrupções nos serviços e indicativos, né, de greve. A primeira paralisação será nesta terça-feira, amanhã, né, às 7 horas da manhã. Atenção, hein? Atenção, atenção, atenção, atenção para essa notícia. Rio. Lembrou agora, Roberto Silva de Silva Lima? Eu não chego a ter a voz do Silva, né? Olha, amigos, hoje eu estou com o Roberto Silva, mas antes vou passar essa informação que é muito importante, hein? A primeira paralisação será nesta terça-feira, às 7 horas da manhã, em todas as unidades do DETRAN, no estado todo, inclusive do Ciretrans, do interior, as quais ficarão sem a inscrição do serviço à sociedade sergipana. Olha, começou, né? Não tinha greve de jeito nenhum, né, velho? Agora começaram as greves, né? Mas o servidor entende que a coisa não está boa, né? Se não está boa, o primeiro ponto é a greve. E cada um faz o que quer, né? Acompanha a greve quem quer também. Então, amanhã, greve no DETRAN, em todo o estado de Sergipe. São 18:08 aqui, em nome do restaurante do Itabaiana, Rua de Belém, no centro aqui de Aracaju. Bairro Industrial, que já é sempre o meu bairro industrial, né? E Roberto Silva. Reportagem 91,3. Roberto Silva. Valeu, Paulo Roberto de Almeida, com a produção agora. No segundo tempo do audiência popular, o Ivan Lima Tavares, que substituiu o Luciano Lima também. Tavares, nós estamos voltando a comunicar dentro do audiência popular, programa de segundo, Fábio Lins, futuro bacharel em ciências jurídicas, ele que é assessor do Meru. Diz que quando se formar, Meru não vai gastar um centavo sequer nas causas que lhe for confiada. Esse Fábio Lins é um figuraço, meu caro Paulo Roberto de Almeida. E de imediato eu informo para você, sem muitas delongas, que o médico Almir Santana, coordenador da DST AIDS para o estado de Sergipe, esteve atuando no último sábado à tarde na Arena FIFA Batistão, quando da partida decisiva entre Confiança e Itabaiana. E ele esteve atuando no combate ao HPV com sua equipe e fala para o público ouvinte a respeito desse trabalho que é importante. Às vezes que a campanha de vacinação, pouca gente está ligando, hein? O HPV pode levar consequências mais graves. É isso mesmo, doutor Almir Santana? Olá, Roberto. Neste final de semana tivemos uma importante campanha no Batistão durante o jogo do Confiança Itabaiana, onde nós procuramos informar e alertar o público que se encontrava no estádio sobre a vacina contra o HPV. Nós estamos no Brasil com uma baixa cobertura da vacina e é uma vacina que tem um caráter especial. Ela não previne só o HPV. O HPV é um vírus que causa verrugas, mas ela também previne contra o câncer relacionado ao HPV. Então, nós tivemos essa ideia com o apoio do do presidente da federação, o amigo Miltinho. Tivemos a presença do secretário de Estado da Saúde, próprio governador. Então, nós tivemos essa ideia de colocar uma faixa para mostrar ao povo a mensagem que a vacina contra o HPV no SUS ela está disponível para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e para quem está fazendo tratamento oncológico, para pessoas que têm o HIV de 9 a 45 anos. Então são duas faixas etárias que são duas faixas etárias que essa vacina protege. Então é importante uma vacina contra o câncer. É uma das poucas vacinas contra o câncer que existe liberada pelo SUS. Valeu! Meu abraço para o doutor Almir Santana, coordenador da DST AIDS em nosso estado. Aproveite para abraçar os professores Pinto, Robertinho, Teodé Santos e também o nosso querido Irã Menezes, que já está no escritório dos irmãos Antônio e Raimundo Cardoso, contadores de mão cheia aqui do estado de Sergipe. E agora eu vou ouvir a palavra do governador Fábio Mitidieri. Ele que esteve na solenidade da entrega das delegacias que vão ficar ali na área de expansão da capital de todos os sergipanos, Aracaju. Ele, inclusive, agradece o apoio da Energisa. Você, governador Fábio Mitidieri. Quero agradecer também o apoio da Energisa, que nos ajudou para que a gente hoje estivesse aqui também com esse prédio renovado. É quem ganha a sociedade, quem ganha toda a população da região. Porque aqui você tem hoje a delegacia que vai cuidar de toda a região do Mosqueiro e adjacências, como também tem a delegacia de contra crimes, contra patrimônio, instaladas aqui numa parceria com a empresa Energisa. Então tem que ser justo. Como eu falava, quem mais ganha com isso é a própria comunidade, a população, que pode ter agora mais um instrumento de segurança, de referência, num caso de necessidade. Estou feliz, como você falou, incendia, a segurança pública tem sido uma prioridade da nossa gestão, a população tem reconhecido isso. Quero parabenizar o comandante Ribeiro, o secretário João Eloy, todos que fazem a segurança pública, porque tem que conseguir transparecer para a população a sensação de... Valeu! Valeu, daí a palavra do governador Fábio Mitidieri. Em se falando do governo do estado de Sergipe, já está confirmado o início do pagamento para o funcionalismo público do estado de Sergipe a partir da próxima quarta-feira. Vou ficando por aqui, ao tempo de abraço, Iracema de Mãe, Conceição do Bolo, José dos Baixéis, Lourdes Pelegrino, também a nossa querida, né, amiga de sempre, Terezinha do Bugio. Olha, a última vez que eu a encontrei, meu caro Paulo Roberto Almeida e Ivan Lima da Vale, foi na inauguração de um supermercado. A gente já tem tempo. Nunca mais encontrei a amiga Terezinha do Bogiro. Abraço também a nossa Carmen Dantas, a esposa do nosso querido Pedro Dantas, que está lamentando a derrota mais uma do Confiança. E ainda... também ouvintes da Rádio Jornal, a professora Clara Maria. Mas antes de encerrar, meu caro Paulo Roberto de Almeida, eu tomei conhecimento que o nosso querido Antônio Barbosa, o Camisa 10, foi barrado ontem no Batistão. Quer dizer, o cara é cronista há muito tempo, é fundador da entidade, foi para o jogo de ontem, resultado, foi barrado na portaria do Batistão. A lamentar esta situação, eu deixo daqui também o meu protesto. Que no dia que eu for, que me barrarem, meu amigo, é capaz da partida não começar. Eu aí vou fazer a maior confusão. Como é que um profissional, Barbosa, que é fundador, já foi presidente da entidade, não tem acesso à Arena FIFA Batistão? É profundamente lamentável estar aqui, portanto, o meu repúdio a essa ação que foi tomada pela portaria. O Barbosa se irritou, mas ele não é de briga, não é de tumulto, foi para casa e pronto. Disse que não vai voltar tão cedo, ele passa 10, 15 anos. Foi num dia que chegou lá, quando não foi trabalhar, Ele aí decidiu ir, porque ele é torcedor do Itabaiana, assim como a esposa, aí foi assistir a partida. O resultado foi proibido. Milton Dandas tomou conhecimento, também não ficou satisfeito, apenas disse que a portaria é dos clubes e não da Federação Sergipana de Futebol. Está aí a situação, vamos ver que providências serão tomadas. A diretoria da CDF tomou conhecimento, né, o presidente Adel Ribeiro, e agora vamos esperar que uma outra oportunidade não aconteça o que aconteceu com Antônio Barbosa, o camisa 10 da comunicação do estado de Sergipe. Grande abraço para você, Barbosa, e eu fico por aqui, mas o audiência popular segue, segue, segue com quem, meu caro Ivan Lima Tavares? Paulo Roberto. E agora a gente vai falar com o ômega 3, o original, o ômega 3, o original. Há mais de 20 anos, o pastor Cláudio Onô representa esse produto para todo o Brasil. Boa noite, pastor Cláudio Onô. Boa noite, Paulo Roberto, Ivan, a toda a audiência deste programa. Quero, então, começar a semana falando de saúde. Falar de saúde é falar do Ilumivita. O Ilumivita é o ômega 3 que é 100% puro, original. Esse eu garanto porque eu já trabalho com ele há muitos anos aqui em Aracaju, em todo o estado de Sergipe, e eu sou exclusivo do Ilumivita, viu? Esse vem das águas profundas e geladas, e ele é um potente anti-inflamatório natural que vai entrar na corrente sanguínea para desobstruir nossas veias, nossas artérias, desinflamar o nosso corpo, revitalizar nossas células, para que a nossa imunidade fique alta e assim o colesterol ruim diminua, o bom possa aumentar, ou seja, subir os níveis, destruir os triglicerídeos e fazer com que as pessoas possam evitar um infarto, evitar um AVC, a hipertensão, diabetes e todas as doenças de ordem circulatória. Tomando as 3 cápsulas diárias, você vai estar se prevenindo e tratando. É só ligar para a nossa central de atendimento, que é o 3512-0362. Eu disse 3512-0362. E o nosso WhatsApp, que é o 99108-4612. É só ligar e pedindo 2 volumes à vista, você tem R$20 de desconto no segundo volume. Se você preferir, a gente vai dividir em qualquer cartão de crédito para você, vai levar na sua porta, você não vai pagar nada pelo serviço da entrega. E atenção, a Ilumivita, esse produto que eu sou exclusivo, nós estamos lançando também mais alguns outros produtos para cuidar da saúde do nosso povo sergipano. Estou trazendo aí para o povo de Aracaju o óleo da semente da abóbora, o São Palmito. Essa dupla, ela vai desinchar a sua próstata, porque a partir dos 40 anos a pessoa começa a inchar, começa a ter problemas. Tem gente que vai ao banheiro 5, 6, 7 vezes na madrugada. Isso não está certo, é uma prova que você está com a sua próstata inchada. Você precisa cuidar enquanto é tempo para que não possa trazer problemas maiores, tá bom? Isso eu vou falando depois para todos vocês. Daqui a pouco eu volto, Paulo Roberto. Um abraço. Outro, querido. São 18 horas e 20 minutos. 18 e 20. Olha, quando eu não estou trabalhando no Batistão, eu não vou. Porque eu sou como Roberto Silva. Se eu tiver direito, e meu direito foi impedido, aí, como já me conheço, não vai fazer confusão, não. Agora, você ter o seu direito impedido e tem que solicitar um amigo para voltar. Pessoal, tá vendo aqui esse pneu? Não. O que eu sei, que o Batistão, ontem eu vi a renda, chegou a quase 14 mil. É uma prova que o Batistão cabe mais gente, que estava vazio. 5 mil não pagaram. Né? Diz que foi uma festa danada. O secretário botou gente e tal, pá. Enfim. Festa do povo, o povo pagou, não, pagou sim. Agora, quem não paga o futebol é quem pode. Isso é verdade. Mas não sou dirigente para reclamar de nada. Eu só dando um toque. Agora, o cronista, o cronista, o cara quando está trabalhando tem a carteira, né? Eu não vou lá não, cara. Que é uma humilhação do cacete. Primeiro tem uma portaria do cronista, aí tem uma lista quem pode entrar, quem não pode, né? E eu não vou comprar a briga de Barbosa, que eu não vi como é que foi, primeiro, né? Né? Vou ser solidário, não, porque é uma coisa normal, ser barrado no Batistão, né? A imprensa de Sergipe nunca foi unida de jeito nenhum, nunca foi unida, de jeito nenhum. E agora está chegando uma imprensa de futebol intermediária, que é daquelas rádios que ninguém escuta, né? É, como é que é o nome da rádio? Ah? Web? Que porra escuta aquilo lá? Aí, não, eu não sou de conversa mole não, cara. Jogo para o ventilador mesmo. Eu não vou lá, né? O dia que eu não puder comprar o meu ingresso, não vou lá também. Primeiro, não tem nada que fazer lá, que eu não sou confiante em Sergipe, nem em Itabaiana, né? E na televisão, eu tive sono, dois times ruins da desgraça, primeiro jogo e segundo, sono absoluto. Não vou lá. Aí eu vi tanta gente na foto que não vai, o cara só vai. Agora vai ter um jogo. Confiança aí do Orestes, ninguém vai. Não vai ninguém no governo, na prefeitura, vai ninguém. Na imprensa, não vai não. Né? E essa história que a imprensa está trabalhando de graça é mentira também. É só entregar. Ninguém aqui, nem a jornal, nem a cultura, ninguém trabalha de graça. É lambança. Agora, um dia que a nossa imprensa se respeitar e não precisar desses comerciais assim de amor, de carinho, uma imprensa mesmo, né? Jogar pesado, for buscar seu produto para vender, aí muda tudo. Enquanto isso, não vai mudar porra nenhuma. São 18h22. É, boa noite. Rapaz, Roberto e o povo da Jornal e da Dias Popular. Boa noite, Popular. Rapaz, eu vou dizer, viu, o povo tem o que quer, viu? É uma coisa boa, viu? O presidente do Brasil diz que é presidente do Brasil, eu não digo. Diz que é presidente do Brasil, foi lá para Portugal. E um deputado lá disse que ia fazer um protesto para ele não se pronunciar. Ele não se pronunciou. Deixaram o plenário vazio. O plenário ficou vazio. E disse que no próximo dia 26, né, desse mês do outro, ele ia fazer um depoimento lá. Dar um depoimento lá. E disseram ao presidente lá do Portugal. E ele já também se pronunciou. E ele não vai dar esse pronunciamento lá em Portugal, o presidente do Brasil. O presidente é aprumado. Toma, povo. Toma aí. Voto nesse cabra, tá vendo? Boa noite, é Nivaldo, Baixo Santa Maria. Valeu, querido, um grande abraço. É isso aí, né? E ele levou, não sei se ele foi, o Chico Buarque para receber o prêmio Calmões lá em Portugal. Eu já tinha visto isso, que o parlamento de Portugal não fala nem no nome do Lula. E ele queria falar lá, né? Os caras lá sabem o que acontece, né? Não, e o interessante é que você não vê isso no Jornal Nacional, não vê nada. Olha, o pau tá quebrando aqui, a CNN, está mostrando que o pessoal, a polícia, né, do palácio, né, tava rindo, os caras invadindo, os caras rindo, abrindo porta, cara, isso não existe. Eles não imaginavam que as fitas iam cair na CNN. Não imaginavam. E todo mundo sabe dessas fitas aí. O Supremo sabe, todo mundo sabe dessas fitas aí. E dizem que o pior é que vem depois, o pior vem depois. Já tem um repórter da Reuters, Estados Unidos da Reuters, é? Já tem foto que vi, que tem foto com o presidente dentro do palácio. A gente já sabia, só não tinha prova, né? Com prova tá difícil? Tô enrolando, você imagine? 18h24 aqui na Jornal. É, boa tarde, Paulo Roberto. Rapaz, não é só a Maranhão, não. Eu fico besta. A Maranhão, de vez em quando, eles fazem uma enrolação. Aquela Ayrton Telles está ali, rapaz. Eu acho que desde quando o Deda foi prefeito, o próprio João, que para mim foi o melhor administrador de todos os tempos, e ninguém olha para aquela Ayrton Telles, sabe? As outras, eles ainda fazem um paliativo. E ali não botam uma pá de asfalto, eles não colocam ali naquela Ayrton Telles. Os caras têm mais de 40 anos que viu aquele asfalto. É negócio de doido aquilo ali. Ah, Maranhão, ainda de vez em quando eles me enganam, tapam um buraquinho. Eu vou dizer, viu? Mas o povo, rapaz, os caras não sei como esse rapaz, não, rapaz. Conseguiu se eleger. 4 candidaturas ganhou. Eu acho que se pudesse ser candidato, ganhava de novo, viu? O povo votou em Lula, rapaz. Imagina o resto do mundo, o resto das coisas. É isso aí. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite a todos. Você foi, Paulo Roberto, H6. Você foi de uma felicidade tamanha, né? cara competente, né? Inteligente. E trouxe a memória ao nosso povo, em especial ao prefeito Edivaldo Nogueira, que inclusive ela já vem à Avenida Maranhão abandonada desde quando você lembrou muito bem de Jacques Barreto. Olhe quanto tempo tem. Desde 88, né? Que essa Maranhão, depois de ter sido feita, não me lembro o dia que ela foi recuperada e que a gente pudesse dizer, eita, que Maranhão abençoada. Não, pelo contrário. Você transitar na Avenida Maranhão é guerra. Você transitar tanto de um lado, você indo sentido centro para o Bugio, ou do Bugio para o centro, é um desafio. E sem contar o quanto ele consegue fazer com que os nossos carros quebrem e dê lucro aos donos de oficina, em especial os que mexem com suspensão. E foi de uma felicidade tamanha. Parabéns, Paulo, é graças a Deus. Obrigado, amigo. Agora vamos falar de cartucho, impressora, enfim. Banca de Cartucho S.A. Sua impressora está imprimindo com falhas ou parou de funcionar? Temos a solução. A Banca de Cartucho S.A. é uma assistência técnica especializada em venda de suprimentos e manutenção das principais marcas HP, Canon, Brother e Epson. Rua Laranjeiras, 1124, telefone 981-20-9856. 981-7-9-8107-8461. Boa tarde para o Roberto, boa tarde do jornal, boa tarde, Aaron Ribeiro, Roberto Silva. Aí, Paulo Roberto, quando eu falo que essas empresas, Modelo, Capital, Progresso e Paraíso, temos de rodar, aí os carros vão pneu, só vai dar pneu no Rodoado Gomes, João Bebiaga, outro hoje. Daí os carros, não tem nem pneu, Ricardo, meu amigo Paulo Roberto. Os carros da empresa dessas empresas, não tem condição de rodar não. Vai, quando causar um acidente, morrer várias pessoas com esse carro da Modelo, Progresso, Capital e Paraíso, aí o prefeito de Socorro de Aracaju vai tomar providência. Tem que tirar essa empresa, como o prefeito da Barra tirou os carros da linha Progresso lá na Baixa Coqueiro. Funcionou, mano. Aproveitar e mandar um abraço para os motoristas da Justiça, João Bosco, Cabral de Lima, Tonho da Galinha, Glove, Agnaldo, Gilvan, Marcão, Ricardo e meu amigo Eduardo, todos ouvindo a Rádio Jornal, de Jornal. E também em Itapuranga, Givaldo, o meu primo e Tadeu, ouvindo a Rádio Jornal, meu amigo Paulo Roberto. Muito obrigado. Amém. Boa noite, Paulo Roberto. Obrigado. Rapaz, eu já vi um homem mentiroso, compulsivo. É um ator frio igual o Lula. Ele está lá em Portugal, né? Foi para Portugal lá e está lá, foi dar uma entrevista. Estava lá com o presidente de Portugal e tal, e um repórter perguntando em português a ele o que ele tem a dizer da declaração que ele fez aí uma semana atrás, tentando botar um país contra o outro. E o cara é tão cínico, dizendo que... eu não confesso a você que eu não estou entendendo o que ela está falando. Repare bem que o cara, será que o cara é frio? É frio ou não é um homem desse? A repórter fazendo umas perguntas, ele em português, bem claro, ele está dizendo em cima da repórter, o cara dizendo que não estava entendendo. Será que o cara é frio? Confia num homem desse. O cara é frio, rapaz. O cara é mentiroso, é um ator, é frio. A pessoa que confia num homem desse, eu vou dizer, viu? Pode dizer que vai confiar também no diabo. Porque confiando em Lula, tá confiando no diabo. Pelo amor de Deus, bicho. O cara é muito frio, o cara é mentiroso. Eu que tava vendo o vídeo aqui, eu entendi tudo que a repórter estava perguntando. Imagine ele lá, ela falando em português. Tá doido, rapaz. Tem pessoas que adoram um cara desse. Um homem desse, eu não chego 2 metros perto dele. Deus o livre. Valeu. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde. André, boa noite. Acorda. Paulo Roberto, Maranhão. Esse pessoal que faz motocross aí em Aracaju, nesse lugar de barro, não precisa ir para outro lugar, não. Só precisa pegar aqui da Casa do Bolo e pode emendar com a Ayrton Teles, né? Que a Ayrton Teles também é buraco, lama, gato morto, cachorro morto, geladeira jogada no, ali na canal. Pode pegar Maranhão todo até lá o Bugio e voltar, que aí você já vira um motoqueiro de motocross. E ali na Maracaju nem se fala, né? Porque ali dá pra fazer rally mesmo com Jeep. Alô, Paulo Roberto, velho. Abraço. Bicho bom. São 18h31, que nome do restaurante boa do Itabaiana. Boa tarde, Paulo Roberto, boa noite. Bairro Industrial, centro de Aracaju. Fala. Hoje já, né? Fala, sociedade. É, Alex Taxista. Falar o quê, né? Da entrevista hoje de manhã na Coirmã, no qual ninguém pode participar. Só participa aqui na Rádio Jornal, rapaz. Eu queria participar pra poder interagir com... O Rei Sol, o Zabumbeiro, o grande prefeito, né? O sorridente, o amigo de Lula, né? Que aí ele fala muito, chega fala Lula. Ave Maria, Deus é mais. Quer dizer, a gente não pode interagir para falar, né? Das coisas, né? Maravilhosas da cidade, da, como ele diz, da cidade, da qualidade de vida, né? É, eu doido, rapaz, que um dia ele vá para um programa como o seu. Aí não vai não, porque ele vai levar cacetada, em cima de cacetada ele não vai aguentar. Do jeito que ele é prepotente, que ele é o rei, né? O rei prefeito, né? O super prefeito, o chefe dos prefeitos, quer dizer, é, as avenidas aí cheia de buraco, Aracaju cheia de buraco. Aí tem gente que diz, não, tem não, vá no Augusto Franco, dentro do Augusto Franco, dentro do Orlando Dantas, dentro dos conjuntos. Vá nas avenidas Maranhão, Maracaju, é o que rodo muito, né? Quer dizer, o Rei Sol tá por fora, velho. O Rei Sol não tá dentro da realidade, não. O Rei Sol tá, né? Mas aí a Coirmã, não, a gente não pode participar, não. Se participar, tem que falar o que convém. Desculpe o desabafo, mas a verdade é essa. Jornal é jornal, né? É a melhor. E o seu programa, Paulo Roberto, é por isso que tem audiência, porque é popular, a população participa. Parabéns, Zé Rinaldo, viu? Que continue assim. Augusto Júnior, parabéns também. O problema é o seguinte, a gente reclama tanto do político, né? O que é que a gente diz aqui? Ó, se o político não presta, você não vai atrás dele. Se o programa não lhe dá a condição de ouvinte mesmo, desliga o rádio, filho. É só mudar. Você não tem dor de cabeça. Ah, não gosta daquele programa, mas você não gosta de estar ouvindo. Diz ao povo para não participar. Olha, esse programa aqui é mala. Esse programa aqui é chapa branca. Quando vai um interessado lá, eles fecham o microfone, só por escrita, não bota o que você faz e tal. Pode ser aqui, se acontecer aqui também, desliga no nosso majornal também. Acontecer em qualquer emissora de rádio. Você está dando audiência a um programa, a uma rádio que não lhe respeita, aí você não assista, cara. Não ouça o programa. Pode ser aqui na jornal, em qualquer lugar. Faça aí, desliga o rádio e vai. Pronto, audiência zero. São 18h34. Seu Antônio, fala, seu Antônio, boa noite. Paulo Roberto, ouvinte da Rádio Jornal. É isso aí que você está comentando. Eu jamais vou perder meu tempo para ligar meu radinho e ficar ouvindo babatice ou ficar ouvindo político. Jamais. Olha, aqui na jornal mesmo, quando vem um vereador, sei lá quem for, eu desligo, porque só vem mentir e agradar aos chefões dele. Aí eu desligo, mesmo no seu programa, em qualquer um. Não fala povo de Magalhães, quando convidava um político, eu desligava, eu não sempre ouvia. Então eu jamais vou ouvir uma emissora pela qual ela não me dá audiência para mim me interagir e de falar o que eu interesse, meu. Paulo, a respeito da escola do Maracaju, eu estou aqui há 23 anos e está aqui, eu estou olhando aí. Não tem uma sinalização. Os pontos de ônibus é uma coisa para não se comentar. Rede de esgoto, aqui e ali tem um esgoto vazando, fedendo, que eu sempre comento. Em Macambira, a latrina, numa rua chamada Rua da Latrina, é pior do que Macambira dos anos 60, que eu vivi lá em Macambira. A Maracaju, após aqui a Pio Décimo, subindo, não existe. Parece que aqui não é a Avenida de Aracaju. A impressão que me dá é, ficar reclamando para esse cidadão, porque eu não posso chamar outra coisa que eu gostaria, porque eu não tenho advogado para pagar, porque se eu falar o que ele é, ele me processa. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu sou salariado. Mas é uma tristeza. A Maranhão, a mesma coisa. Essa Ayrton Teles, essa rua, ou avenida, como queiram chamar, o que acontece com ela? O que tem ali é gato, é cavalo enterrado, que eu estou aqui há 23 anos. Ali só tem, como acabou de falar um cidadão aí, só tem cavalo morto, jega morta, gato, galinha. Só nunca vi gente. Porque o resto já vi de tudo ali. Mas fazer algo, parece que é outra rua, que era a casa, não existe. Então eu não sei o que, é que esses homens públicos fazem com o dinheiro que a gente paga de impostos, né? E ainda eu vejo alguém dizer assim, obrigado, prefeito, obrigado, governador. Vai pra merda, rapaz. Eu pago meus impostos, é obrigação dele, ele se elege para fazer o trabalho que é necessário. No estado, na cidade e no país. Então a gente vai ficar reclamando a vida inteira e eles zombando da gente. E eu não sarro. Se você andar aqui na Maracaju, que é onde eu resido, me escondo aqui, na minha choupana, venha ver essa praça, Paulo Roberto, a praça do cachorro cagado. É uma tristeza, quebraram tudo, não fazem nada, as crianças vêm brincar, não tem como brincar. Acidente com pessoas que andam de manhã aqui é constante, as pessoas se arrebentando, e tá tudo normal. Mas aí eu vou te dizer uma coisa aos ouvintes da Rádio Jornal. O cara entrou, ganhou, 4 anos, ele pode ser maravilhoso como for. No ano seguinte vamos colocar outro, minha gente. Mas o povo sergipano, como dizia Lula, é um povo chucro. Ele dizia na época, nossa, lá em Santos, que só tinha João Alves e o falecido Augusto Franco. Ele esculhambava com o nosso povo, e o nosso povo baba ele. Vamos fazer o quê, Paulo Roberto? Você fica aí nervoso, batalhando, lutando, mas é seu estilo. Mas não adianta, o povo quer assim. Então vamos aguardar para ver quando o prefeito esse ou outro que entrar faça alguma coisa na Maracaju e na Maranhão e na Ayrton Teles, porque parece que a Ayrton Teles não tem recurso para nada. Um abraço, Paulo. Outro, rapaz, pelo amor de Deus, aqui é a mensagem do Danilo do São Conrado. Eu vou ler o que ele escreveu aqui. Rapaz, pelo amor de Deus, fale sobre a medicação olazapina, que está em falta há mais de 6 meses aqui no CASE. Atenção, pessoal do CASE, por que que esse remédio está em falta há mais de 6 meses? Olazapina. É isso mesmo? Não sei, né? Olazapina. Remédio está em falta há mais de 6 meses. É. Amigos, é muito caro para pessoas com... Você está com problema, né? Ele, Paulo Roberto, é um medicamento classificado como antipsicótico e que age no sistema nervoso central, ocasionando a melhora dos sintomas em pacientes com esquizofrenia e outros transtornos mentais, Paulo. Aí, meu amigo, sem tomar o remédio, tomando o remédio já dá problema. Eu conheço umas pessoas, você imagina sem um remédio. Aí, como é que a sociedade menos favorecida vai conseguir esse remédio? Vou falar, dar um alô mais uma vez, e amanhã de repente, né, pegar uma explicação aí do caso, porque está faltando essa medicação há mais de 6 meses. Intervalo e eu volto já. Rádio Jornal, aqui tem alegria todo dia. Rádio Jornal FM 91.3. Uma história de informação, credibilidade, imparcialidade, grandes coberturas esportivas e o melhor da música de ontem, de hoje e sempre. 24 horas no ar, sempre ao vivo. Primeiro lugar em audiência. Interatividade e participação popular. O tempo todo. FM Jornal. A voz do povo. Presente na sua vida todos os dias. FM Jornal, indispensável. Jornal, a voz do povo. Existem momentos difíceis na vida onde a gente precisa de alguém que nos traga tranquilidade. A partida de um ente querido, sem dúvidas, é um desses momentos. Planejar essa etapa é não se preocupar com a burocracia e os altos valores envolvidos com a partida de alguém e ter a paz que você precisa naquele momento tão difícil. Com a Preve Mais, você tem toda a infraestrutura e amparo necessários, desde os primeiros acompanhamentos até o sepultamento ou cremação. Ligue 3025-5003. Preve Mais. Tem feriadão chegando em Aracaju! E a dica é curtir dias de muito lazer e diversão no Eco Parque Timbó. Você, sua família e seus amigos vão se divertir muito nas piscinas com água natural, cachoeira e ofurô de hidromassagem, boa água, rampa deslizante, passeios de pedalinho, tirolesa e muito mais. Eco Parque Timbó, a 50 quilômetros de Aracaju. Tem salgado, aberto nesta sexta. De 24 a 29 de abril, tem ofertas em tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus Aracaju. Óleo de soja Vitalive 900ml, 6,89. Feijão carioca baiano cores, 1 kg, 7,99. Fígado bovino, 1 kg, 9,90. Peito de frango lar, 1 kg, 10,29. Cerveja Devassa Lager Lata 350ml, 2,69. Tudo pro seu negócio e pra sua casa, Mix Mateus Aracaju. Somos um só coração. Beba com moderação. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, aqui é Alexandre Garcia, estou diariamente na programação da Jornal FM, em duas edições diárias, no Comando Geral e no Batalha na Jornal. A gente se encontra. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Paulo Roberto de Almeida. Opa, são 18 horas mais 43 minutos. Eu vou ao local da premiação dos melhores de 2023 no futebol sergipano com meu amigo Reginaldo Gouveia, com o Roberto Silva. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Paulo. Boa noite, os companheiros da Jornal. Um grande abraço para você, um grande abraço para os ouvintes do programa. Nós já estamos aqui, sim, marcando presença na festa dos melhores do ano. Do PixBet 2023. Inclusive, eu estou aqui ao lado, deixa eu bater um papinho aqui com. Voltando ao meu tempo de repórter, viu, Paulo? Isso é bom. Há muito tempo, há cerca de 15 anos que eu deixei de ser repórter, né? 7 estou na federação e mais 7, 8 como comentarista, agora voltando ao meu tempo de repórter. Enquanto o presidente Milton Dantas dá entrevista para a TV, deixa eu bater um papinho aqui com o nosso vice-presidente, o nosso Luiz. Falar com o Luiz aqui a respeito do Campeonato Sergipano. Luiz Santana, que é o nosso vice-presidente, conversa com os amigos da Jornal, no programa de Paulo Roberto de Almeida, a respeito do que foi, Luiz, o PixBet 2023 para todos nós que fazemos a Federação Sergipana de Futebol. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite, Luiz. Boa noite, é como o companheiro aqui acabou de falar, esse foi um campeonato, a exemplo de todos que nós fizemos nos últimos anos. Exemplar, um campeonato foi decidido em campo e parabéns à equipe do Itabaiana que soube aproveitar o desempenho de campo, foi campeão. E aquelas pessoas que insistiram em dizer que a federação é azulina, está aí mais uma prova. Nós estamos aí mostrando que a federação não é azulina, a federação é bandeira do futebol sergipano. Ganhou aquela equipe e melhor se aproveitou. Então tá, parabéns ao Itabaiana, depois de 11 anos praticamente sem conquistar um título, conquistou. Mas quem ganhou com isso, Paulo, foi o futebol sergipano. E nós esperamos que no próximo campeonato seja melhor do que esse ainda. Luiz, para nós que fazemos a federação, foi motivo de orgulho de ter encerrado uma competição que, graças a Deus, não tivemos nenhum incidente em todo o campeonato, em todos os sentidos. Nem de arbitragem, nem de concurso, nada, nenhum incidente. Então, de uma forma altamente elogiada por toda a imprensa e, principalmente, pelo mais importante, pelo torcedor do futebol sergipano. Exatamente, você vê que nós terminamos o campeonato com arbitragem local, com arbitragem de um trio que foi impecável, você nem notava que a arbitragem estava em campo. Então ficou demonstrado que onde há seriedade, o torcedor entende, você vê um público maravilhoso fazendo uma festa linda daquela, sem nenhuma acidência. Então, mais uma vez, o presidente Milton Dantas, toda a diretoria da federação, todos os funcionários da federação, nossas contas, o departamento de arbitragem, o departamento técnico, está de parabéns por esse conjunto de esforços que todos fizemos. E aí demos de presente hoje o encerramento do campeonato com essa festa brilhante que está sendo iniciando daqui a pouco aqui nesse local tão bonito. Valeu, Luiz. Se eu vir aqui também, um dos atletas homenageados, Brigueta, né? Pronto. Se eu vir aqui para os amigos da Rádio Jornal, programa de Paulo Roberto de Almeida, conversar com Brigueta, atleta que disputou o campeonato pelo Lagar e foi eleito como o segundo meia melhor do campeonato, e pergunto para como foi que você recebeu a sua entrada na seleção como melhor na sua posição. Foi muito gratificante, né, poder ser eleito como um dos melhores meias do campeonato, né, um campeonato que foi bastante disputado, muitos meias de qualidade, mas eu pude também demonstrar o meu trabalho, né, e graças a Deus pude estar nessa seleção, né, e graças também a todos que fazem o Lagarto, comissão, que fez parte do Atlético, Atlético, com certeza sem eles eu não conseguiria também chegar a essa premiação individual. E devido a essa premiação sua eleição na seleção, você já foi visto pelo maior clube, que é o Sergipe. Claro que o Lagarto também é grande, mas o Sergipe que tem calendário para disputar a Série B do brasileiro, e você vai receber a oportunidade de jogar o brasileiro pelo Sergipe, claro, pela sua boa apresentação, vestindo a camisa do time do Lagarto. E agora você tem a oportunidade de vestir a camisa do Sergipe e representar o clube no Brasileiro da Série B. Verdade, fui procurado pelos dois clubes, né? Mas estou muito feliz com a escolha. Foi os dois grandes confiança do Sergipe? Exato. A proposta do Sergipe foi melhor, então. Exato. E eu fiquei muito feliz, né, de ter feito essa escolha, de vestir a camisa desse grande clube, né? E só coroa, né, o trabalho que foi feito no Lagarto. Espero dar continuidade desse trabalho para que eu possa ser muito feliz também, juntamente com todos que fazem parte do Sergipe. Parabéns. Em nome daqui do companheiro Paulo Roberto, que está no estúdio da Rádio Jornal, quero lhe parabenizar pela sua escolha na seleção e que você possa demonstrar o seu belo futebol no Sergipe. Quem sabe abrir vitrines em outro estado, em outro clube maior. Com certeza. Meu maior objetivo é conseguir os objetivos do clube, né? Com certeza, fazendo um bom papel, um bom trabalho juntamente com todos os companheiros. As outras demais coisas, elas vão acontecer naturalmente, e que nós possamos ser muito felizes vestindo a camisa do clube. Ok, parabéns. Brigueta, jogador da equipe. Não perguntei pelo nome dele, porque todo mundo pergunta isso, né? Ele já disse numa rádio que eu vi, é um apelido de infância aí que se manteve sempre assim, né? Olha, o repórter gosta de falar. Continua falando aqui, ô Paulo? Vai falar. Eu voltei, eu tô voltando depois de 15 anos na repórter. Você tem mais dois minutos. Não, deixa eu vir aqui então, parabenizar o professor Edmilson Santos. Gente boa, manda um abraço para ele. Já sou velho, posso já falar. Reginaldo. Velho, mas dentro de campo, tanto você, professor Edmilson, é um gentleman, é um profissional. Que eu tenho assim, como exemplo, grande profissional. E você demonstrou a sua qualidade, juntamente com Ferreira um pouco mais novo, você na idade de acima, a qualidade também de velho, como os atletas de Itabaiana, vocês deram a resposta no campo, ganhando o título. Rádio Jornal ali, o Paulo Roberto de Almeida, Tadeu Júnior. Olha ele, boa noite, Paulinho, como é que você tá, meu filho? Tudo bem? Ah, tudo bem, olha, querido? Tá bem. Parabéns. Hoje nós temos jovens de 20 anos que são velhos, e temos jogadores de futebol de 40 que são novos. Não quer dizer que tenha 35, 38, 39 anos que seja velho. Hoje o futebol mudou esse pensamento. O Itamanã mostrou isso, né, numa reta final de campeonato espetacular, onde vinha numa situação complicada, 3 derrotas em 3 jogos contra alguns adversários que matematicamente eram adversários que nós tínhamos o pensamento de conquistar os pontos, não conquistamos. Mas depois Ferreira tomou conta, entendeu? Me chamou para ajudá-lo. Os jogadores compraram a nossa ideia com muita humildade e terminaram o campeonato voando. Terminaram o campeonato demonstrando que tinham capacidade de ser campeão, como foram. E todo desportista do futebol sergipano parabenizaram, porque eles mereceram sim. Que nós merecemos ser campeões, porque dentro de campo nós mostramos essa capacidade. Parabéns, professor. Obrigado, Reginaldo. Fechar com o minutinho que falta aqui, Vou pegar uma palavrinha rápida do doutor Marconi Ramos. Hoje está como presidente do Partido Sergipe, batendo pau aqui com o Paulinho, viu? Paulinho, que é o companheiro comentarista da Rádio Cultura, hoje, sem mérito para ninguém, melhor comentarista que eu posso aí, mano. É. Paulo Júnior está aqui batendo papo com o doutor Marconi, viu? Viu, Paulo Roberto? Então, deixa eu pegar aqui uma palavrinha. Beleza, beleza. Hoje é o presidente do Clube Esportivo Sergipe com o afastamento de Hernandes. Como foi que o Sergipe viu o campeonato sergipano disponível em treino, Marconi? Realmente, foi um campeonato bem disputado. O Sergipe, infelizmente, não é porque eu sou Sergipe, não. O melhor clube, no meu entendimento, mas não soube levar até o final, então realmente o mérito foi de Confiança, e Paulinho volta a confirmar, realmente, na minha opinião, melhor. Exatamente, melhor. Então, doutor Marconi, quero lhe parabenizar também pelo trabalho, juntamente com o Hernan, que está afastado devido àquele problema com o Botafogo, que aquilo ali atrapalhou muito o Sergipe. Exatamente. É verdade. Talvez a impulsão dele fosse de decorrência. Ele viu ali a grande perspectiva do alavancamento do Sergipe, né, do ponto de vista financeiro. Então, realmente, aí a gente. Mas nós estamos preparados, realmente, com todas as dificuldades, para chegar até o final do ano com uma condição financeira estável. Tá bom, então, para encerrar de vez agora, viu? Como ele foi citado duas vezes, o Paulo Júnior, nunca deixa de falar, no microfone da casa. Então, para mais um tempinho, Paulo, para que o companheiro Paulo Júnior possa também dar uma palavrinha no seu programa e dizer como ele viu o campeonato que tiver que dormir em treino. Um abraço, boa noite, Reginaldo. Boa, Paulo. Repórter, é bom, né? Quem sabe não esquece, né? Obrigado pelas palavras suas, doutor Marconi, que é um amigo e irmão, é um médico da imprensa. Uma pessoa que eu tenho um carinho e uma gratidão eterna, viu? Não é porque estou na frente dele, não, mas ele é uma pessoa que nunca se negou, e olha que eu sou Confiança, ele sabe muito bem disso. Mas graças a Deus, o microfone, primeiro eu procuro respeitar a todos aqueles que me ouvem, independente que seja torcedor do Sergipe, eu também Confiança. Faço esse mesmo caminho, Paulo. Então, assim. E sou também Confiança, sou eu nunca escondi isso, porque assim, acho que o profissional não tem que esconder. Agora, quando eu impunho o microfone, aí eu sou independente e trato todos com igualdade. Nasci no bairro industrial, joguei na base do Confiança, fui repórter, fui o primeiro assessor de imprensa do clube, mas assim, a gente tem que separar as coisas. Enfim, mas vamos à sua pergunta, que é o mais importante, né? Apenas estou agradecendo a menção que vocês fizeram à minha pessoa e eu agradeço muito, me sinto muito honrado. Foi um bom campeonato disputado. Eu acho que concordo, sem querer fazer média, porque ele sabe que eu não faço média, que o Sergipe tinha a melhor equipe, que poderia ter chegado a mais uma final. Mas o futebol é isso, até mesmo para contrariar os comentaristas, né? Porque a gente às vezes pensa que sabe tudo e não sabe nada. Mas enfim, chegou Confiança, chegou Itabaiana e o título ficou em boas mãos, porque o Itabaiana na reta final foi um time que cresceu e eu acho que valeu a experiência dos atletas. É aquela coisa, acho que foi uma junção. Comissão técnica da casa, jogadores quiseram, compraram a ideia e está aí, mereceram o título. De parabéns a todos que fazem a Olimpíada de Itabaiana. Abraço, Paulinho. Vou aí então com o Paulo Júnior, da casa, né? Eu encerro aqui meu trabalho. Obrigado. Né, para você, para o seu programa, Paulo Roberto Almeida, e querendo mais, eu estou aqui à discussão. Um abraço para você, um abraço aos ouvintes, um abraço ao nosso Ivanzinho Tavares. Obrigado. Aí, Reginaldo Gouveia, falando direto do local onde vai ser realizado daqui a pouco a solenidade de entrega dos melhores do ano e a jornal está lá com Paulo Júnior. Hein? Quem? Fala, sociedade! Boa noite, Paulo Alberto, boa noite a todos da jornal. Rapaz, cadê o sistema de fiscalização IBAMA? Vi que o prefeito está fazendo ali, na ponte ali do Rio do Sal, onde se localiza a Feira das Trocas. Rapaz, tá acabando com o manguezal. Botaram o aterro ali grande, pegou um espaço grandão no manguezal. O aterro já chegando, já quase o rio. Desmatou uma parte grande ali, um terrenão ali. Tá acabando com o manguezal de Aracaju. É uma vergonha. Cadê o Ibama, não fiscaliza. O cara vai montar um cercado num matagal desse, num manguezal desse, botar um cercado, um murinho, o Ibama quer tirar. Agora vai ver o sistema lá. Acabando com o manguezal de Aracaju. Fora o que vai fazer também ali na Coroa do Meio. Para não acabar também com o sistema ambiental lá, né? Essa invenção de fazer a nova ponte barra Aracaju. Rapaz, tá acabando com a Mata Atlântica de Aracaju. Boa noite, Marcelo Bastião. Tem mais gente aí? São 18 horas e... Ah, já foi o pastor já? Já, já. São 18h56. Deixa eu só fazer lá aqui o sorteio. Que a gente fez sábado ou sexta-feira, mas não deu para repetir. A gente teria de fazer sorteio sábado, sexta, mas não fez, né, corrigindo. É, foi só um brindezinho que a gente deu para a galera. É a rede para Richard da Silva, lá do Lavarão, e João Batista dos Santos, do Bugio. João Batista dos Santos ganhou uma rede, e também o Richard da Silva do Lamarão. É um oferecimento aqui, um brinde, né? É, para da Redes Fortaleza. É, um amigo aí do Redes Fortaleza, um grande abraço. Obrigado, né? Então foi só para testar a audiência já foi testada, né? Um grande abraço. Obrigado, viu? E, diga aí, Ivan. Ah, é Pajeú. Alô, alô, Pajeú. Fala, Manuel. Boa noite, Paulo Roberto. Olha, Paulo Roberto, a família Fátima, está todo mundo ligado no seu programa, viu? Se lembra da família Fátima, aquela empresa, Nossa Senhora de Fátima, é a família Fátima que nós temos, Marcos Freire. Então está todo mundo ligado no seu programa, viu? Vai ter uma festa dia 6 agora que vem, vai ter um cardeirozinho, um mocotozinho, e você também está convidado, viu? Se quiser descer a serra, pode descer a barra e chegar no Marcos Freire, no fim de linha do Marcos Freire 2. Muito bem. Vai comer um mocotozinho com a gente. Tem um mucuzazinho e tal. E você está convidado. É sobre o comando de Bonifácio. Ele mora aí no Marcos Freire 2. Valeu, garoto. Festinha. Tá todo mundo ligado no seu programa. Um abraço. Compareça a festinha da gente dia 6. Você está convidado. Você, Ivan, Wilson Tavares, quem quiser. E pode descer a serra. Vai todo mundo. Vai comer um mocotozinho e tal. Boa noite, regional, boa noite, amigo Paulo Roberto, que fala aqui, moço da ambulância, popular, corta pra cá. Veja só, tive lá hoje em Lagarto com um amigo meu que tava com problema de saúde, que é de lá. O que acontece? A gente foi lá pra um posto médico, não tinha pediátrico. Outra, o povo, a população revoltada com a prefeitura de Lagarto, que é uma vergonha. É, existe o posto médico, tudo. Faltando tudo, aí eles, a saúde não gasta quase nada, porque confiando no hospital federal, que tem nada a ver com o município, e quem sofre com isso? A população. Uma vergonha, a prefeitura de Lagarto, total abandono, ok? Ok. A semana de ambulância, vou dar corta pra cá. Opa, passa pra cá também. 18h59, mais 50 segundos, vem a Voz do Brasil. Depois da Voz do Brasil tem Ivan Lima Tavares, um show musical. E amanhã a gente volta... 17h, aqui na apresentação da maior audiência. Audiência popular. Já vem a Voz do Brasil? Já fui. Jornal FM, audiência popular. O povo em primeiro lugar. No meio do povo é audiência popular. Jornal FM, audiência popular. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 24 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia: aumentar a parceria em relações comerciais entre Brasil e Portugal. Em viagem oficial a Portugal, o presidente Lula participa de encontro com empresários dos dois países. E destaca potencial de investimentos. Queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parcerias com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Países fecham parceria para apoiar pequenas, médias empresas e startups, as empresas da área de tecnologia. E também teve assinatura de acordo em áreas como educação e direitos humanos. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Feriado tem menos mortes e acidentes graves nas rodovias federais. Ouvir a sociedade para definir os rumos do governo. O objetivo do plano plurianual participativo. Vamos saber mais sobre o funcionamento desta participação popular em uma entrevista com Leane Lemos, do Ministério do Planejamento e Orçamento. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Estreitar ainda mais as relações entre Brasil e Portugal, que movimentam mais de 5 bilhões de dólares por ano em trocas comerciais. Desde sexta-feira, em viagem oficial a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje em Matosinhos, na região metropolitana da cidade do Porto, de um fórum com 200 empresários brasileiros e portugueses. O encontro discute temas e investimentos em áreas de interesse comercial entre os dois países, como tecnologia, transição energética, saúde e mobilidade. O encontro ocorreu em Centro de Engenharia, que desenvolveu o projeto do avião KC-390 em parceria com a Embraer, com a indústria aeronáutica de Portugal. Um contrato entre a Embraer e o governo português prevê a entrega de 5 aeronaves à Força Aérea Portuguesa. Na abertura, o presidente Lula afirmou que o fórum é um marco no relançamento das relações bilaterais entre Brasil e Portugal. O repórter Marcos Uchoa acompanhou o fórum e traz mais informações. O presidente Lula foi hoje de manhã de avião de Lisboa para o Porto, segunda maior cidade de Portugal, para participar de um fórum econômico que reuniu cerca de 200 empresários, entre brasileiros e portugueses. Foi um evento organizado pela Apex Brasil, que promove o comércio brasileiro no exterior, junto com a organização portuguesa correspondente. O local onde se fez o encontro foi simbolicamente importante. O Centro de Engenharia e Desenvolvimento fez parte de uma parceria de 12 anos com a Embraer, que desenvolveu o projeto do KC-390, um avião cargueiro militar de médio porte, que pretende ser um produto atraente no mercado mundial. Segundo o presidente Lula, Brasil e Portugal olham para o futuro em sua cooperação. O Centro de Engenharia e Desenvolvimento representa muito bem a cooperação empresarial que queremos impulsionar com o encontro de hoje. Uma cooperação voltada para o futuro, a tecnologia, as energias renováveis, a mobilidade urbana e a saúde. O presidente destacou a vantagem para os empresários brasileiros de uma relação que pode ajudar na entrada no mercado europeu. Sempre se tratou Portugal como um país pequeno. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era a Alemanha ou que era a França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. Os dois líderes voltaram para Lisboa a bordo do KC-390. O voo, feito no avião cargueiro, pretendeu ser um marco simbólico da importância da parceria nessa área de engenharia aeronáutica e da vontade do Brasil e de Portugal de valorizar o peso de uma relação econômica e histórica. Da cidade do Porto, em Portugal, Marcos Uchoa. Ainda no evento, a Apex Brasil e a Agência para o Investimento e Comércio de Portugal assinaram um memorando de entendimentos para aumentar e diversificar o comércio bilateral. O foco é o apoio a pequenas, médias empresas e startups, as empresas da área de tecnologia e o desenvolvimento de ações conjuntas, com foco também na comunidade dos países de língua portuguesa. E o presidente Lula falou também sobre economia nesse encontro com empresários portugueses e brasileiros. Segundo o presidente, a inclusão dos brasileiros que mais precisam vai trazer o retorno do crescimento econômico. A solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. é a gente garantir que as pessoas pobres possam participar. Porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produto na fábrica. Não fica importado da China. Pode comprar do produto produzido no Brasil e a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego vai gerar mais salário. É uma coisa mais normal de uma roda gigante da economia funcionando e todo mundo participando. E ainda em Portugal, o presidente Lula participou da entrega do prêmio Luiz Vaz de Camões a Chico Buarque. Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Chico Buarque também é escritor e dramaturgo e recebeu o reconhecimento pelo legado que o artista deixa ao patrimônio literário e cultural da língua portuguesa. Instituído em 1988 pelos governos de Portugal e do Brasil, a premiação se estende a todos os países membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Ao entrar no Palácio Queluz, na cidade de Sintra, em Portugal, Chico Buarque foi aplaudido de pé. Foram 4 anos de espera para que o cantor, compositor e escritor brasileiro pudesse finalmente receber o Prêmio Camões, considerado o mais importante prêmio da língua portuguesa. É sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. De vários autores aqui premiados, fui amigo e de outras tantas e outros tantos, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador. Sim, tornaste a nossa sorte pelo chão. A premiação entregue pelos governos de Brasil e Portugal é uma homenagem ao poeta português Luiz Vaz de Camões, considerado o maior escritor da história da língua portuguesa. O objetivo é consagrar autores que, pelo conjunto de sua obra, tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural de nossa língua comum. Papel cumprido com maestria pelo homenageado, como destacou o português Manuel Martins, presidente do júri que elegeu Chico Buarque. Os poemas que constam nas suas canções são abraços que unem continentes onde se escuta a língua portuguesa em toda a sua riqueza e variedade. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras. Ao longo dos seus mais de 30 anos, o Prêmio Camões já foi entregue a outros 13 autores brasileiros, entre eles João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Chico Buarque foi o vitorioso em 2019, mas a cerimônia de entrega do prêmio foi adiada devido à pandemia de Covid-19 e também à recusa pela gestão anterior de assinar a documentação necessária. Em seu discurso, o presidente Lula destacou que o evento marca a vitória da democracia. Se hoje estamos aqui para fazer essa espécie de reparação, celebração da obra do Chico, é porque finalmente a democracia venceu no Brasil. Esse prêmio é uma resposta do talento contra a censura, do engenho contra a força bruta. Um prêmio escolhido por unanimidade por jurados de Portugal, do Brasil, de Angola e de Moçambique. Hoje já é outro dia. Vai ser outro dia. O presidente Lula foi recebido na Praça do Império, em Lisboa, com honras militares. No final de semana, ele teve encontros com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e com o primeiro-ministro português, António Costa. Na 13ª Cúpula Brasil-Portugal, foram assinados 13 acordos de cooperação entre os dois países em diversas áreas. Entre eles, acordos para a concessão de equivalência do currículo escolar para estudantes brasileiros e portugueses e a promoção de intercâmbio de boas práticas na promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência. De Lisboa, em Portugal, Gabriela Noronha. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. E o presidente Lula termina amanhã a viagem oficial a Portugal. Em seguida, ele vai a Madrid, na Espanha. Na agenda, a assinatura de 4 acordos em áreas como educação, trabalho e ciência. O comércio entre Brasil e Espanha movimentou 13 bilhões de dólares em 2022. A repórter Jéssica Gonçalves já está na capital espanhola e tem mais informações. são 7.400 quilômetros e a imensidão do Oceano Atlântico de distância. Língua, cultura, economia, clima e o sistema político são muito diferentes, mas laços antigos unem Brasil e Espanha, que mais uma vez renovarão as relações bilaterais. O comércio entre os dois países ultrapassou 13 bilhões de dólares em 2022, com um superávit brasileiro de 6 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados para a Espanha estão combustíveis, soja, carnes, café e minério de ferro. Já o Brasil compra equipamentos de transporte, produtos químicos, máquinas e aparelhos mecânicos. O professor de Relações Internacionais do IBMEC, Ricardo Caicchiolo, falou sobre a importância da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Espanha e disse que o país tem papel fundamental no estoque de investimentos estrangeiros no Brasil. Obviamente que temáticas importantes sobre comércio bilateral vão ser discutidas, né? Possibilidades de maior investimento, tanto brasileiro na Espanha como dos espanhóis aqui no Brasil, serão levadas à mesa. Buscam-se pautas diversas para que isso possa avançar. Durante a visita de Lula a Madrid, serão assinados 4 acordos, incluindo um memorando de entendimento na área da educação superior, para intensificar o intercâmbio entre os dois países, e um acordo de cooperação entre os Ministérios do Trabalho. Também será assinado um convênio na área da Seguridade Social e um acordo em pesquisa científica para projetos em áreas como saúde, meio ambiente e transição energética. De acordo com a secretária da Europa e América do Norte do Itamaraty, Maria Luiz Escorel de Moraes, os dois países também vão conversar sobre as expectativas para a realização do acordo Mercosul-União Europeia, já que a Espanha presidirá o Conselho Europeu no segundo semestre de 2023. Existe um acordo Mercosul-União Europeia, cuja finalização, conclusão já se arrasta anos e anos e anos. Há uma expectativa de que isso possa ser concluído ainda este ano, que entre em vigor, e que, naturalmente, a Espanha tem esse interesse de que seja isso concluído, finalizado, durante a sua própria presidência, né? Um acordo Mercosul.